Continue agora conosco com o livro 3 de Planetary, deixando o século 20. Os Escapistas. Depois de 150 anos, estamos de volta à nossa série de programas sobre o Planetary, uma vez mais com os quatro desse podcast, eu, o Luigi, Maurício Dantas, Mauro Elovitch e Reginald Hillman. Nesse Escapistas, vamos para o livro 3 desse gibi, né, que compila as edições 13 a 18. No nível do histórico editorial, eu acho que vale mencionar que essas edições no Brasil, elas saem pela finada Pixel Média, né, curiosamente, já que isso não é mais um expediente corriqueiro, né? A nova casa do Planetary segue exatamente onde a Devi parou, né? No segundo encadernado do Quarto Homem. Quer dizer, na Pixel Magazine número 1. Essa editora opta por não começar a publicar desde o começo, né? Mas por continuar o gibi, fazendo a suposição que o seu leitor já teve acesso, né, à série por sua predecessora, né? Então, Quarto Homem da Devi tinha saído em março de 2006 e a Pixel Magazine número 1 segue a partir da edição 13, em abril de 2007. Eu achava isso uma maluquice até para a época, né? Mas como eu tinha os encadernados da Devi, para mim não tinha importância. O recorte do livro 3 sai, portanto, entre as edições 1 e 6 da Pixel Magazine, até setembro de 2007. No ano seguinte, em junho de 2008, a Pixel lança um encadernado capa-cartão de Deixando o Século XX. A capa não era essa dos TPs da Panini, né? Também nem dava para ser, porque comercialmente era inviável estampar assim, um número 3, sendo que a Pixel não tinha lançado os dois anteriores, então a capa era frames retangulares de passagens, com Elia, a Jaquita e o baterista. Não era feio, eu até consigo imaginar que tem leitor no Brasil, tem os dois volumes da Devi, esse terceiro da Pixel e só comprou o quarto da Panini, né? Quem tiver ouvindo esse programa e se encaixa nessa descrição, tira uma foto dos gibis e me marca no Twitter. Eu tive esses três, mas quando a Panini começou a publicar, assim, num bom custo-benefício para a época, eu vendi as minhas. Hoje eu confesso que eu não faria isso, eu ficaria mesmo com as antigas e só pegaria o volume neto. Mas eu lembro também que, pelo menos na Pixel Magazine, tinha sempre uma matéria, assim, um extra, assim, bem bacana, explorando as referências da edição, dando sequência ao que a Devi fazia. Era uma época boa, assim. Hoje o extra que a Panini entrega no gibi é página não traduzida, e umas 20 capas variantes para engrossar o gibi, né? No nível da publicação original em flop, esse encadernado é marcado por edições que atrasaram muito, né? Na verdade, a série começa a ser publicada sem periodicidade, né? A 13, por exemplo, sai em fevereiro de 2001, a 14 só sai em junho, a 15 em outubro. Aí vejam vocês, a 16 só sai 2 anos depois, em outubro de 2003. Na 17 já volta um pouco ao prumo, né, em dezembro de 2003, e a 18 em fevereiro de 2004. Provavelmente esse período caótico, assim, em termos de prazo, deve coincidir com os problemas de saúde do pai do Warren Ellis. O próprio Warren Ellis também teve problema de saúde, a gente falou isso no primeiro programa. Isso não é muito bem documentado, é mais uma suposição nossa, né? Mas, por outro lado, também tinha o problema do John Cassidy estar envolvido já também em outros projetos, aí o que dificultava o retorno dele ao gibi. Enfim, partindo para essa edição 13, ela se passa em dois momentos distintos, né? Um em 1919 e outro em 1920. Até agora, a gente não tinha tido acesso ao passado do Eli, né? Creio eu, para valorizar assim, um momento da revelação que ele era o quarto homem e tinha recebido bloqueios do Randall Dowling. Então, é como se a memória dele estivesse voltando e a gente começasse a testemunhar de onde vieram certas coisas, né? Como a alegria dele de montar quebra-cabeças investigativos. Isso se deve justamente aos 5 anos em que ele foi pupilo do Sherlock Holmes. Maurício, eu não queria gastar logo o meu momento assim, de babação da arte do Cassidy, até porque na edição 16 lá da Anna Hark, especialmente na cena lá da luta lá, a moda, o tigre e o dragão, eu tenho certeza que o Mauro vai se desmanchar, mas enfim, a gente chega lá. Essa 13 eu acho assim, um absurdo, assim, os cenários pós-vitorianos, né, em que o Elijah percorre. Nessa aqui é uma homenagem também à Liga Extraordinária do Alan Moore e Kevin O'Neill. O que, é que você me diz sobre essa edição e a peregrinação do Elijah para chegar ao grande detetive? Ó, vou começar concordando plenamente com você, porque realmente a gente tem três personagens aqui, né? Três figuras humanas, ou quase humanas. Tem uns golems ali, beleza, né? Não são uns golems não, né? Uns bichos ali meio inacabados do Frankenstein. Do médico, não, ou do cientista, não do monstro, né? A gente vai ter ele chegando até o Elijah, né? Passando por esse castelo, assim, lindo, né, bicho? Não tem nada, assim, não tem um cenário mais rebuscado nem nada, mas ele faz esse rebuscamento. Nos detalhes, né, com uma coisa gótica, assim, né? Logo quando o Elijah chega, ele sobe o morro, né, onde tá o castelo, aquela coisa bem de filme de terror mesmo, um raio lá no fundo, aquela chuva caindo, e aí ele vê a destruição, né, uma mão marcada, assim, na porta, uma mão que arrombou a porta, e a coisa toda dos tons de cinza aqui, a pouca cor, a forma como a luz é projetada, a cor tá muito boa, né, com a arte mesmo, e a própria roupa do Elijah não é tão branca assim, né, um detalhe curioso, não é só porque tá no escuro aqui, mas ela tem uns tons mais cinzentos, não sei se isso tem algum subtexto, alguma coisa assim, mas ele ao longo dessa primeira parte aí, ele tá bem mais sujo, mais apagado até, eu diria. E ele encontra lá esse mapa do mundo, né? Um holograma, na verdade, feito ali. Mapa secreto do mundo, como ele chama. E isso o leva aí até do Sherlock Holmes, que já é bem velhinho, assim, mais velhinho do que no filme do Ian McKellen, até. Mas ainda completamente lúcido, diferente do filme do McKellen. E aqui ele encontra, acho que é quase que um epílogo, né? De uma liga extraordinária dessa realidade aqui. Que ele vai encontrar com o Sherlock Holmes e atrás um Drácula, que vocês são os últimos dos extraordinários, né? Aí, como você disse, bem uma referência a essa liga, que são seis do século anterior, né? O próprio Holmes vai dizer que esse é o século do Elijah. E o Elijah já chega dizendo: são novas regras, né? Essa conspiração aberta de vocês não existe mais. Ele faz referência ao Homem Invisível também, o Baião e a criatura dele, né? O Frankenstein. E uma série de outros personagens também. Mas o mais legal dessa edição, assim, do Massa Velho, é o Elijah congelando o Drácula, né? Durante um ataque e quebrando os ovos do Drácula. Pensa, isso não vai matar ele. Beleza, não vai matar ele, mas dá um tempo aqui pra gente se resolver. E é quando a gente vê, né? Dá um callback aí pra aquele diálogo que apareceu na edição 12, né? Que ele fala assim: então você quer ser um detetive, né? Posso ensinar meus métodos. Enfim, o resto do diálogo lá já no finalzinho. E tem a brincadeira bacana aí do sotaque dele, né? Do Elijah, que tinha um sotaque americano terrível e que só sabia falar inglês. É uma edição assim. Na verdade, eu acho que todo esse encadernado, a história caminha um pouco pros lados, né? Vai mostrando um detalhe aqui e ali, coisas que só vão se amarrar lá na frente, que são muito bacanas de ver, bicho. E eu gosto dessa edição porque é quase que um interlúdio mesmo, assim, né? A gente tem um avanço grande na 12, vocês comentaram no episódio passado. E aqui é meio que um interlúdio mesmo, assim, tipo, calma, respira, vamos pegar fôlego agora para seguir o resto do volume. Eu acho bem interessante essa parte aí que ele encontra com o Drácula, né? Que de todas as coisas estranhas que ele já tinha topado no mundo até então, ele diz que uma das coisas que ele nunca levou a sério era justamente a existência do Drácula, né? Eu acho que o Drácula ficou mais puto ainda com isso, né? Mas e aí, Mauro? Fala aí também suas impressões sobre essa edição 13 e as referências que mais te chamaram a atenção. Eu adoro essa edição, eu acho ela muito legal, as referências dela, o começo do Elijah na oficina do Frankenstein é muito legal, os cenários são grandiosos, e aí tem todas as referências dos filmes mesmo, né? Você vê lá a máquina, né, que o Frankenstein foi tomar o raio no filme, então tem as correntes para levantar, né, o monstro de Frankenstein, tem aquele, a plataforma para levantá-lo, chovendo o raio dentro do laboratório, aí sai aquelas criaturas, como se fossem, né, projetos do Frankenstein que deram errado, aí um misto meio monstro, meio lagarto, muito bacana, e o Elijah congelando um e matando o outro com a mão congelada dele é muito legal. O diálogo do Elijah com o Sherlock Holmes é muito bacana. Você já falou do chute do saco do Drácula, é sensacional. Todas as referências são muito bacanas. Ele faz referência aí ao Frankenstein, ao Homem Invisível. E esse ponto de eles trazerem o negócio do Elijah ser, né, o bebê do século XX e mostrar, olha, o que vocês fizeram nessa Liga Extraordinária acabou, é o século passado, você vai me ensinar porque daqui em diante o século é meu. É muito bacana. Sobre essa a referência, né? Referência à Liga Extraordinária do humor, eu acho que o Ellis ele está também trabalhando aqui em cima assim, de uma dialética que é muito a cara do Alan Moore, né? Que é o do novo tomando o lugar do velho, viu, Mauro? Quando o Elijah, ele decide seguir com a missão desses ditos extraordinários, né? Sem aquele papo de eugenia, de reeducação e economia controlada, mas assim, usando assim, do conhecimento que eles tinham reunido até ali, inclusive com aquele mapa secreto do mundo, né? Que o Maurício falou. E curiosamente, assim, o Sherlock Holmes, idoso do Moore, ele teve uma discussão muito parecida com a Mina Murray lá em A Tempestade, né? Que é o capítulo final, né? Da Liga Extraordinária, quando o detetive fala da ameaça de elementos estranhos a uma colmeia, né? Aí, usando isso como, assim, metáfora para uma sociedade comum. Por outro lado, assim, o Ellis, ele faz meio que uma inversão nessa Liga Extraordinária dele, né? Enquanto tínhamos lá o vilão Moriarty, né? E a heroína Mina, na primeira minissérie do Moore, aqui nessa edição 13 temos justamente o Sherlock e o Drácula como análogos inversos, né? Reginaldo, é contigo. Dá também teus pitacos sobre essa edição 13? Cara, eu acho ela interessante porque ela volta naquela questão lá que a gente falou bem no comecinho lá da primeira gravação, né? Dando uma pesquisada, eu acho que tanto o Moore quanto o Ellis, eles se inspiram, né, naquele trabalho do Philip Joseph Farmer. Eu já vi o Moore falar mais abertamente disso, né? Ele fala que a Liga é bem inspirada no trabalho do Farmer, né? Porque ele já deu declarações disso. O Ellis eu nunca vi falar nada disso, né? Mas é muito similar, né? Muito parecido, né? A utilização desses personagens, né? Até algum desenvolvimento similar, né? Do Sherlock Holmes e depois, posteriormente, você vê do Tarzan, né? Essa interação. Depois a ligação com os heróis pulp, né? Esse desenvolvimento, né? Do século. E eu acho legal também essa transição aí que nós estamos vendo, né, a passagem de bastão. Nós estamos vendo aí a literatura praticamente, né, os personagens da literatura passando a responsabilidade para uma coisa nova, né, que seria o Elijah Snow e outros heróis aí, outros personagens que iriam tomar conta agora do século XX. E agora, né, fica até a questão dessa virada agora, para quem vai ser passado o bastão, né? Eu até cheguei a deixá-la com vocês, que aí nós estamos vendo isso com o cinema hoje. Eu acho que é muito similar, né, a coisa. Ela não muda muito, não, né? Mesmo que sejam os mesmos personagens, mas nós estamos vendo uma coisa assim, né, de realmente mudar o meio só, né, mudar só a mídia. Consequentemente, você muda também a aplicação dos personagens, mas a gente vê essa passagem, sim. É possível notar isso. Então, a gente, assim, é muito apegado ao gibizinho, mas existe hoje uma nova geração de fãs, vamos dizer assim, o fã do Capitão América, o fã dos Vingadores, por assim dizer, né, que só viu os filmes. Então, assim, não tá errado, né? Não tem certo ou errado disso. É a mesma coisa que você falar do começo do século, né? O cara que lia Sherlock Holmes e você recriminar, né, quem estava lendo, né, aquele material barato do pulp, que de certa forma é o que o Ellis caracteriza pontualmente aí em algumas histórias, né, de Planetary, assim, né? Essa passagem, né? Quem tomava conta antes do mundo eram esses, entre parênteses aí, entre aspas, quer dizer, esses heróis, né? Esses personagens, porque eles até eram, você vê que o Sherlock Holmes, ele fala algumas coisas bem questionáveis, né? Ele fala em eugenia, eles realmente não eram tão bonzinhos, né? Cara, eu não vejo bonzinho de jeito nenhum, bicho. Eu acho que tem uma correção de curso brutal aí quando o Elijah entra, né? Acho que nada indica que eles eram bonzinhos, né? Assim, na verdade, o papel deles parecia justamente o que os quatro levaram bem mais longe. E eu acho que o Elijah conseguiu estancar isso logo cedo. Na verdade, né, Luigi, eles estavam trabalhando com um mundo antigo, né? Eles estavam trabalhando com impérios, né? Isso. Então, assim, não dá pra gente avaliar. Se a gente olha com olhos de hoje, realmente você vai julgar eles como mais próximo dos quatro, sim, claro, né? Eu acho que o Holmes, ele mesmo se julga assim, né? Ele tem uma visão mais sensata da coisa, né? E um grupo que tem o Drácula, né, na equipe, não dá pra aliviar, né? Ele é extremamente, né, xenofóbico, o Elijah Snow, né? Mas o Holmes também é, ele trata o Elijah Snow como se fosse um, né, um bicho do mato também, né? É normal essa passagem teatrito mesmo, assim, né? Mas eu acho que a gente não pode olhar com, né? Claro, você tem que ter uma visão crítica de algumas questões que não dá pra você falar, né, aliviar, tem o certo e o errado, mas eles estavam, assim, tratando do mundo antigo, né? De certa forma, eu acho que serviu em algum momento, né? Eu penso assim, assim como também, se você parar pra pensar, os heróis lá, a Liga do Axel Brass, eles destruíram universos pra acabar com a Segunda Guerra. Também não é uma coisa boa. Também não é coisa boa. Eles destruíram terras, né, pra acabar com o universo. A mesma coisa também não é certa. Tá muito mais próximo da gente e a gente olhar de forma mais crítica desse jeito. E eles eram também, né, igualmente questionáveis, né? Então, assim, eu acho que quando você olha em retrospecto, você sempre vai ter esse julgamento. Eu tô me coçando, assim, pra comentar essa imagem da capa, né, dessa edição 13. Porque, assim, tem os elementos estéticos do pulp, né? Mas você tem o Frankenstein, me parece ser o Frankenstein. Aí tem o Sherlock Holmes, né? O Elijah e uma figura que eu não sei identificar, mas me lembra muito o Sombra, do James Robinson lá em Starman. Me parece que essa imagem é tipo uma provocação, sabe, Reginaldo? Assim, de uma associação desses quatro, do que teria sido os 5 anos do Elijah como aprendiz do Sherlock Holmes. Eu também tive a impressão, viu, Reginaldo, que isso aqui poderia ter se tornado muito mais, assim como aquele conto lá do Neil Gaiman, daquela antologia lá, Coisas Frágeis, também tem o Sherlock Holmes, né, aquele estudo em Esmeralda, que prometia ser uma cruzada lá do Holmes e do Watson contra o poder estabelecido de uma descendência de criaturas Lovecraftianas, mas que ficava por aquilo, né, naquele final aberto. E aqui em Planetário, assim, do mesmo modo, você tem a informação que o Elijah passou 5 anos, né, sendo o pupilo do Sherlock Holmes, até o dia em que, de fato, assim, o detetive morreu. Eu não diria assim, uma nova série, assim, mas eu acho que isso valia pelo menos assim, uma minissérie em 5 edições, assim, talvez uma para cada ano dessa história de mestre e aprendiz. Assim, como o A.R.L. segue cancelado, assim, e mesmo assim, o grosso dos leitores que gostam do texto dele temem serem cancelados por elogiar um gibi antigo dele, isso me parece assim, momentaneamente impossível, até assim, em meados de 2024. Mas quem sabe, assim, quando o James Gunn eventualmente anunciasse uma série live action do Planetário, pode ser que comece a perdoar o Ellis, né? Por outro lado, assim, a gente conversava em off, né? Eu, o Maurício e o Mauro, assim, sobre como é gostoso esse Planetário, assim, a gente dá vida às histórias, assim, depois que o gibi acaba, né? Assim, nós mesmos, assim, e não precisar, assim, ter minisséries adicionais, não ter nada disso, né? Assim, é gostoso ler o gibi em si mesmo, assim, e aquela história continuar na cabeça da gente, como continua até hoje, e como a gente mesmo, assim, isso surge nas nossas conversas aqui. Eu acho isso bem legal. Ah, cara, assim, duas coisinhas. Na capa é o Drácula, viu? Não é o Sombra, não. É o Drácula? É o Drácula com óculos redondinho. Até emulando um pouco o que o Gary Oldman usa lá no Drácula do Bram Stoker. Então, assim, dá pra gente pensar que, claro, o Drácula ele sobreviveu como... Sim, ele ia regenerar o saco dele e aí eles formaram meio um grupo. Isso seria até mais legal, né, bicho? Você vê que o Eli e o Drácula trabalhando junto depois desse péssimo começo juntos, né? Sim, exatamente. O monstro de Frankenstein que mostra no começo da história, o Drácula e o Sherlock, que são os remanescentes aí Brinquedos Extraordinários. É bem legal, e a capa com esse estilo vintage, e que emula muito também, né? Você vê assim no fundo aquela, né, em sépia, aquela Inglaterra vitoriana. Pô, muito bacana mesmo. Quanto ao que você falou, né, cara, a gente queria ver e não queria ver, né? Porque você vai botar na mão de outra pessoa que não seja o Warren Ellis, que seria que provavelmente aconteceria hoje, pra falar disso, a chance do pessoal errar a mão aí era muito grande. E tem muita coisa, né, em Planetary, que você poderia ter feito spin-off, que você teria feito minisséries, né? Ou do Detetive Fantasma em Hong Kong daria um spin-off legal. Aquela versão do Stone, né, o Fury do Planetary, daria um spin-off legal. É muita coisa. Mas talvez o genial de Planetary seja isso, né, cara? Tem tanta coisa que ele deixa que seria um universo em si, que talvez seja melhor que seja assim mesmo, que fique na nossa imaginação conforme o que seria disso. Quer comentar, Maurício? É só trazer aqui um comentário que a gente estava fazendo em off, que essa necessidade que um público hoje tem de saber tudo de tudo, de tudo ter que se amarrar. Boa parte do que curtir Planetary é você saber que existe muita coisa aí, né? Existe um mundo muito estranho nessas histórias e que a gente não vai saber nem décimo dessas pontas todas que o Ellis vai soltando por aí, né? É bacana a gente estar discutindo aqui, a gente vai passar fácil aí, vai chegar em 2 horas se deixar, né, Luiz? Conversando aqui dessas 6 edições e mais, o mais até. Mas a gente não tem essa necessidade de completude, de satisfazer, investigar todos os caminhos, todas as referências, tudo, sabe? É satisfatório você saber que aquilo tá amarrado num mundo maior, que tem mais história pra existir, mas até puxando aí uma carta do Gaiman, né? A história que não acaba é uma história melhor porque você tem infinitas coisas para se pensar em cima disso, infinitos caminhos a se tomar ou não antes da última página. E eu acho que a gente não saber esse todo, né, nos deixa um pouco como o Elijah, que apesar de desde 1925 tá fazendo aí os almanacs planetários, ele não consegue saber de tudo e não sabe que tem muita coisa aí, né, que ele vai morrer sem saber. E sei lá, cara, acho legal isso, assim. Você não precisa começar do gibi da edição 1, você não precisa saber de tudo, não precisa fazer um vídeo de 40 minutos em cima de um trailer de 2 minutos com 87 detalhes que você não percebeu. A história é ser bem contada, a história te dá pano pra manga, deixa a sua imaginação viajando. Pô, o que será que ele quis dizer com aquela mensagem ali? E não necessariamente você ter a resposta, mas o curtir a sacada do mistério ali te joga no meio da história, né? Bota bem no clima dessa história aí, que é sobre mistérios e estranhezas. E aí, Reginaldo, o que você acha disso tudo e essa capa? Você concorda que é o Drácula ali mesmo, ali, aquela outra figura? É o Drácula, sim, né? Porque também não tem muito pra onde fugir. E ele fala, né, que ele vai se regenerar. Eu acho que a riqueza de Planetary são as lacunas. É deixar aparecer, assim, muito pouco, né? E o que aparece é riquíssimo. E aí você acaba montando, né, o restante na cabeça. Isso daí, claro, sempre, né, a imaginação nossa é muito mais rica, né? Até do que qualquer desenvolvimento aí que tiver. E é muito legal, né? Você ficar depois pensando, né, nesses 5 anos aí do Elijah, né, ele aprendendo, né, a ser detetive. Pô, isso é legal demais, né? Só de você ficar falando isso, você tem vontade de falar, ah, eu gostaria de ver, sim, mas se não for feito do jeito certo, é melhor não ter mesmo. Então quer ser detetive, rapaz? Muito bem, posso lhe ensinar meus métodos? O fato de você ter me achado mostra que tem potencial. Pois vamos ao trabalho, já que este século é o seu e ele precisa de você. Zero. Essa edição 14 também é nessa linha, assim, de reordenar as memórias desbloqueadas do Eli, né? Mostrando, assim, fatos relevantes de sua vida e o que ele viu em algumas de suas buscas pela história secreta da civilização humana. Aqui a história começa em 1995, assim, portanto, assim, 4 anos antes de Planetary 1, né? Quando o Elijah, desmemoriado, foi recrutado para trabalhar na fundação, né? A princípio, assim, vemos o Elijah conversando, assim, com um cientista, assim, segurando uma bengala rústica, né? Idêntica ao do Dr. Donald Blake. E que quando você dá uma batidinha no chão, ela se transforma no martelo Mihoney, né? Para fins de Planetary, descobrimos que a troca de artefatos ocorre, assim, num infraespaço, né? Tal qual o da troca de corpos lá do Miracle Man. E eu não cito, assim, um Miracle Man à toa, né? O texto do Ellis vai usar o termo infraespaço lá na próxima edição, né? A 15. Agora, como uma associação ao Capitão Marvel da Marvel, né? Aquilo que não é o Shazam. Então, assim, é um artefato, assim, dá lugar ao outro. Aí o Ellis quer descobrir exatamente, assim, onde o artefato substituído na nossa realidade vai parar. E aí eu acho que é aqui que o Elijah cruza o Rubicão, assim, e decide, assim, finalmente acabar de uma vez por todas com os quatro, né? Mas isso não dá muito certo, né, Mauro? Comenta o desenrolar dessa edição 15 e, claro, essa referência à tatuagem aí no teu braço. Ah, cara, esse comecinho do Mjolnir é sensacional, porque é toda uma referência ao Thor clássico, né, cara, de ter ali o cajado que bate no solo e vira o martelo, e o martelo abrir um caminho para outras dimensões. Isso é muito legal. Eu gosto também do jeito que é feita a incursão do Elijah, né? Que ele chega com traje quando acessa esse outro inframundo aí com o Mjolnir, né? O traje tá todo arrebentado e ele chega lá, né? Ele tá marchando num monte de esqueletos, né? Ele vê que os quatro aniquilaram o mundo para ter onde guardar suas armas, ele fala. Então a gente tem uma dimensão da destruição do poder dos quatro e talvez disso que tenha dado clique no Elijah de enfrentá-los. E aí tem uma armadilha, né, que ele tenta preparar numa base na Antártida para pegar a Kim e o Leather, né, que são os análogos da Mulher Invisível e do Tocha Humana. Eu achei bem legal a sacada de que a mulher, quando a Kim, quando ela fica invisível, a pálpebra dela também fica invisível, né? Então, ela ficaria cega, ela não enxergaria nada se ela não tivesse um óculos de proteção. Eles tiram dela e obrigam ela a ficar ali no lugar escuro para o Ambrose Chase derrotá-la. Ela não pode ficar invisível. Aí depois a Jaquita derrota o Leather. Aí quando você acha que eles estão num ponto de, né, que eles estiveram próximos de vencer os quatro, chega um disco voador gigantesco, uma página bonita, né, e aniquila a base do Planetary e mostra aquilo que a gente já tinha tido flashes antes na história, do Snow ferido, preso numa mesa de cirurgia, o Dowling colocando os bloqueios na mente dele para ele esquecer o suficiente a ponto de não incomodar os quatro. Então, para a trama, essa história é muito boa, porque ela amarra, né, os pontos que estavam em branco aí para a gente, leitor, ela conecta tudo, ela explica mais detalhadamente o que aconteceu, e a ação dela é muito interessante, acontece muita coisa em muito pouco tempo. Qual a interpretação, assim, de vocês, assim, por que o Randall deixou, assim, o Elijah vivo? Porque, para além desse papo, assim, que ele vende, assim, como se ele gostasse desse jogo de gato e rato e não queria eliminar aquele rato branco, vamos dizer assim, eu acho que o Randall, ele vê o Elijah também como um recurso, né? Alguém que teve acesso a coisas e informações que ele não teve, né? E, eventualmente, ainda pode ser útil. O que você acha disso, Maurício? Aproveita e diz suas considerações sobre essa edição. É uma edição bem Marvel, né? Bem super-heróica, né? É, a gente vê aí onde tudo deu errado, né? Quase que a edição menos um. Por isso que eu comentei, assim, nesse momento parece que o Ellis dá uma freada na história e resolve arrumar a casa antes de seguir para a reta final, que vai ser o próximo volume, né? E aqui a gente tem mais detalhes dessa ocorrência, né? Como foi que chegou a esse momento aí, a gente acabou de ver na 12, essa é a edição 14. A gente viu na 12 o Elijah retomando ali o conteúdo, lembrando que ele é o quarto homem e tudo mais. Aqui a gente tem um flashback disso, liga diretamente, tem pouco tempo, né? Meio que a gente acabou de ver um Elijah crescendo, aprendendo ainda a ser um detetive, e aí a gente vê um Elijah antes do momento dessa queda dele, logo na sequência. E eu fico com essa teoria também, viu, Luigi? O Elijah não deixa de ser um recurso pra eles, né? Já ia falar em inglês aqui, tanto fica a gente ficar lendo gibizinho em inglês, né? Nossa. Mas não, é um recurso mesmo. Principalmente porque agora, nesse momento aí, no final dessa edição, os quatro sabem que o Elijah existe, tiraram dele a infraestrutura que ele tinha, deixam a ele algumas memórias, né? Tipo, ele fala na 12, ele lembra que ele tá fazendo coisas estranhas, mas ele não lembra exatamente o que ele tá fazendo, ele não lembra de escrever o Manual Planetário. Mas ele é um cara que sempre foi atrás, vai chegar, a gente vai ver nas próximas edições aí, ele indo atrás de civilizações e mistérios e catalogando isso, né? E a gente vai ver que mais adiante também que o Dowling tinha um Manual Planetário também e que vai atrás de algumas coisas ali do que o Elijah escreveu. Pra mim não deixa de ser talvez uma admiração por tudo que o Elijah fez, uma necessidade mesmo de manter o cara vivo ali como uma relíquia até, né? Um lembrete pro resto do Planetário todo que olha o que ele faz. A gente acabou de ver que o Dowling gosta de fazer demonstrações de poder, né? Então pra mim é mais por esse canto mesmo aí. Agora, é uma edição mais convencional mesmo, né? Mais linearzinha, vai de um ponto A a um ponto B bem claramente. Mas deixa muita coisa, muito detalhezinho aí que vai se amarrando com o que a gente viu nas outras edições. E aí, Reginaldo, assim, em off você chegou a teorizar pra gente que talvez esse planeta morto fosse o do universo Marvel, né? Não era isso que eu entendi errado? Se você pegar o Cassaday, ele usa um estilo na arte, ele não faz o martelo do Thor, assim, uma cópia exata, né? Mas é todo referenciado, né? O cajado, ele puxa para um estilo de arte nouveau, assim. Praticamente várias coisas em Planetary tem esse estilo rebuscado. A hora que o Elijah Snow ele chega nesse mundo, você vê várias armas, vê elas enfileiradas e você vê um escudo, você vê um arco e flecha. E aí estavam sugerindo que poderia ser o escudo da versão, o análogo do Capitão América, o arco e flecha de uma versão do Gavião Arqueiro. Tem um, acho que tem um elmo, né, que poderia ser um elmo de armadura. É uma associação livre, assim, vai. Vamos falar assim, que não sai muito além disso, vai. São aquelas ideias que você pode achar interessante ou descartar e sua vida continua do mesmo tamanho, porque não acrescenta nada para a história, assim. É só interessante mesmo, embora, é assim, o martelo, sim, ele faz muito sentido, né? Inclusive, a transformação precisa ser um super-humano para portar o martelo e fazer a transformação, senão ele fica machucado. Por isso que a armadura, quando Elijah Snow se transporta para o mundo, ela está novinha, né? Ela está intacta na realidade do Elijah Snow. Quando ela vai para esse mundo, ela está toda baleada. São detalhezinhos assim que são bem interessantes, né? Falam também que aquela nave mercante lá, acho que é da quarta edição, né, que o Jim Wilder ele é transformado, seria desse mundo também, porque ela tem esse estilo também. Mas o Cassaday usa isso, olha, várias vezes, né? É um estilo que ele usou para caracterizar o Fantástico em Planetary, né? Que é esse estilo rebuscado, uma coisa cheia de arabesco, né? Muito mais requintada, assim, com vários detalhes, né? Se você lembrar, por exemplo, o timão da nave, ela tem ela é cheia de raios, assim, então, sabe? É um toque a mais na arte, que eu acho lindo. Eu acho muito lindo, né, assim, mas pode ter uma linha de ser uma unidade só, né, representar alguma coisa? Pode, mas às vezes também não significa nada, não tem nenhuma ligação, né, só acho interessante só, assim. Você vê, assim, que se você parar para pensar, quase metade dos quatro foram vencidos, né, metade da equipe, né? Foi neutralizada e você pensa, assim, que dava para ganhar, né, só que são aquelas ações, assim, precipitadas que você pode pôr tudo a perder, né? Mas foi necessário também acontecer isso, né? Para eles aprenderem com o erro, né? E voltarem para realmente no contra-ataque ser definitivo. Eles estão mostrando isso, né? Estão fazendo isso daí, é um flash, toda essa edição é um flashback, né? Para realmente falar, não, a hora que realmente for para valer, né, eles aprenderam com um erro, assim, né? E também, assim, né, é para mostrar também, assim, ainda não é explicado, né, Luiz, por que o Elijah Snow foi mantido vivo, né? Por que eles não apagaram a mente de todos também, né? Porque só foi do Elijah Snow. Então, assim, são algumas coisinhas, assim, que mais pra frente vai remontar, de certa forma. Eles explicam, fica claro por que as coisas acontecem dessa forma. Agora é interessante só você acompanhar a história. Agora tem uma coisinha que eu acho que eu queria trazer aqui, porque eu tenho certeza absoluta que lá na frente talvez a gente esqueça de comentar, porque justamente a gente teria que voltar essa edição. Eu acho que isso é uma coisa que é mais lá no final, que é explicado. Mas assim, a gente fazendo uma leitura linear, cronológica, lendo gibi por gibi, se você ver essas páginas, talvez não faça muito sentido, né? Mas quando a Kim Suskind dela, ela invade essa instalação do Planetary na Antártida, que, no caso, ela foi atraída para isso, né? E ela vê aquela, lá naqueles tubos, figuras insectoides, né? Parece até, já que a gente está citando esse Quarteto Fantástico, parece até aqueles insetos da onda de aniquilação. E não faz o menor sentido a gente ver essa página assim, sem o contexto que vai vir mais tarde, mas ela até fala assim, a gente tem com nossas crianças, né? E isso mais tarde é falado que isso realmente são as tentativas de Kim e Randall engravidarem, né? Então, assim, deu nesses insetos aqui. Então, a isca para atrair a Kim foi mais emocional, né? Isso vai piorar mais lá na frente, depois do que ele recupera, né, a memória dele. Mas, assim, você já viu um ar meio maquiavélico do Eli, né? Você atrair justamente com isso, né? Ela tinha os filhos dela, né? Isso, assim, devia ser uma frustração grande para ela, né? Eu preciso relembrar isso daí, porque eu não tinha entendido dessa forma, assim. Porque eu acho ela... Praticamente, eu acho ela a mais cruel, assim, de todos, assim, quase, né? Acho que ela só não é mais cruel que... Todos eles são doidos, né? Eu acho ela realmente perversa, né? Ela é uma assassina. O Letter, ele é um psicopata, né? Mais pra frente nós vamos ver, né, o Coisa, o Green, né, que é o Coisa. Ele também tem seus problemas, mas ela é uma assassina. Quando ela... colocada em uma missão, ela age friamente, ela é consciente do que ela faz. Mas isso tem uma linha de diálogo, assim, lá no final lá do Randall com ela, que é justamente nisso, ele pega pesada no instinto materno dela, né, sabe, da frustração dela. Eu acho uma coisa meio doentia, assim, eu acho que realmente isso foi uma isca pra ela, sabe? Ela não conseguiu engravidar de forma normal, e aquilo ali mexeu, assim, de certa forma, com o ego dela também. Porque eu entendo, viu, Luigi, que os quatro, eles tinham uma, assim, tinham um controle, assim, completo das pessoas poderosas na Terra, né, de qualquer manifestação de poder na Terra, eles contavam, na medida do possível, né, eles estavam cientes do que acontecia e até usavam o Planetary para isso também. A preocupação maior deles era o que vinha do desconhecido, do espaço. Tanto é que tudo que vem do espaço, eles corriam fazer uma cobertura, analisar, verificar, né? E, então, quando ela fala das crianças e eu vejo aquele disco voador, eu imaginei que ela estava falando de forma irônica que fosse os ETzinhos daquele disco voador específico, né? Eu tinha entendido desse jeito, né? Nessa edição. Eu não tinha associado com o que você está falando lá na frente, mas... Talvez na releitura eu ligue uma coisa com outra, assim. Da outra vez que eu li, eu não tinha feito essa ligação ainda, mas você leu mais pra frente aí do que eu sei agora, né, recentemente. Então, tá mais fresco aí na sua memória do que na minha, né. Até agora, do que eu li, não fiz essa ligação. Da edição, eu liguei uma coisa com a outra. Eu achei quando ela fala as crianças, ela tá falando de forma irônica, porque ela é uma perversa dos ETzinhos lá da base, que é tudo assim uma associação com o Arquivo X, Antártida, né? Os ETzinhos lá, e o disco voador era deles, que o Dowling já tinha tomado posse do disco, e eles estavam agora pegando, resgatando os alienígenas. E ela chamou eles de forma irônica, de criança, nossas crianças, alguma coisa assim. E eu entendi desse jeito, né? Guarda esse pensamento. Eu fiz essa provocação justamente para a gente pegar isso lá na frente. Sobre essa capa da 14, assim, embora reunida, assim, o Ambrose, o Eli, a Jaquita e o baterista, ela não me diz muita coisa. Você pegou alguma referência sobre ela, Maurício, sobre essa capa? Não, concordo com você. É uma coisa um tanto genérica até, né? Assim, é bem em final dos anos 90, começo dos anos 2000, essa diagramação, esse o estilo do logo, né, que muda a cada edição também, tudo mais, é uma coisa bem quase um quero ser Matrix, clipe da MTV daquela época, mas não diz muita coisa, não. É, a gente tem essas coisas aí, né, o personagem que a gente sabe que tá morto, é o único que tá de lado, aí tem essas coisas criptográficas que a galera gosta de ficar achando significado, mas no todo, não, eu só queria voltar um pouquinho, eu fico na mesma dúvida que o Reginaldo, sabe? O estilo meio cheio de rococó, né? Do martelo, lembra muito do Jim Wilder mesmo. Mas a gente olha pra isso e fica na dúvida se é o traço do desenhista ou se tem realmente uma ligação entre esses dois aí. Eu quero acreditar ainda que tem uma ligação, não lembro do que tem aí adiante. Eu sei que o Wilder ainda vai aparecer mais na frente, mas eu acho muito bonito. É um rococó mesmo, é um negócio cheio de detalhes, assim, detalhes também. Acho bacana e acho um estilo que o Cassaday achou muito legal aí pra essa edição. Bons tempos em que o Cassaday destruía no desenho, né? Infelizmente hoje não é bem assim. Pra mim, eles em preto e branco, em diagonal, contra um fundo azul, meio psicodélico, me dá uma sensação de daquelas cenas de filme que mostram delírio, que mostram sonho, que me dá a impressão desse próprio capítulo, que é como se fosse um flashback do Elijah Snow, ele lembrando o que ele passou, ele lembrando porque ele perdeu a memória, ele lembrando quando apagaram a memória dele. Então, para mim, tem essa intenção, assim, de ser uma coisa meio psicodélica, meio flashback com sonho, com lembrança, para representar esse momento que o leitor e o Elijah estão passando. Boa, viu, Mauro? E aí, Reginaldo? Pensou em mais alguma coisa sobre essa capa? Não, eu acho que é isso mesmo, né? Ela realmente tem cara mesmo de devaneio, assim, né? De distorcida, assim, né? Só não é das mais inspiradas mesmo, assim, né? Tem capas maravilhosas, né? Na série, essa daqui é apagadinha, né? Devaneio no sentido JP Martinez? Foi o que eu pensei. Se for pra esse lado aí do flashback, alguma coisa, é tipo desenho antigo, né? Que a imagem começa a distorcer, faz aquela efeito sonoro, assim, no flashback começa... Isso, fica pau, mas, né? Eu pensei meio nisso, e esses dias eu revi aquele Mulholland Drive do David Lynch, e ele tem muito lance assim, que a imagem ela tá girando, e os personagens vão aparecendo em preto e branco, e a imagem ela tá desfocada. Ela me deu essa impressão, essa capa. Não, mas Pica-Pau foi matador aí, a referência. Dê o seu melhor, Dolly, vê se faz bloqueios que prestem, caso contrário eu volto e mato cada um de vocês. Jaquita, baterista, Ambrose, escutem, não ousem vir atrás de mim. Falo sério, nem pensem nisso. Só não deixem esses desgraçados vencer. Essas são as suas ordens. Adeus. We'll be right back. Canções da Criação. Eu acho que essa edição 15 é uma das mais movimentadas desse volume, assim, no sentido de que acontece muitas coisas, né? Primeiro pela a narração em prosa, né? Estilo livro ilustrar, né, para descrever assim, um mito criacionista australiano da tradição aborígene, né, sobre o lance de cantar certas músicas para que alguns aspectos da vida continuem perpetuando entre as gerações, né, e tem a ver com um ancião que é uma montanha. Fala-se que quando você canta, você tem acesso à dimensão do sonho-tempo, né, que provavelmente teria iniciado a vida. O Ellis só não diz, eu acho que o nome é sonhar, né? Mas eu acho que é basicamente essa ideia, né? Os quatro querem ter acesso ao sonhar através do nexo que se cria com essa cantoria. E isso graças à informação incompleta de um guia Planetary de 1932, né? Tem também uma visita, né, à viúva do Ambrose Chase, né? Supostamente viúva, né? Já que veremos mais à frente que essa morte ainda vai render. Reginaldo, comenta essa edição. O que, é que você acha desse novo desenvolvimento do Ellis, a outra versão do Capitão Marvel, né? Agora o da própria Marvel, né? E na sua opinião, o que o Eli quis provar ao Randall Dolan, impedindo que os quatro tivessem acesso àquele sonho-tempo? Então, você está falando que ela é movimentada, e se eu não me engano, é essa edição que eu achei um review da época que ela saiu. E um cara descascando, cara, assim, mas descascando. Porque essa edição, se você lembrar, depois da revelação do Quarto Homem, essa é a primeira edição que o Elijah Snow está pleno, consciente, né, e autônomo, né, da liderança do Planetary. Né? Ele é o dono do Planetary. Então, esse é o retorno depois da revelação bombástica da 12ª edição. Né? Então, vamos lá, a gente voltou depois daquela virada de mesa com flashback, com origem, mostrando o treinamento dele e tudo. Agora é que está retomando a trama, né? E o cara tá descascando, cara, falando que a série tava enrolando, tava atrasada, tava isso, tava aquilo, pra você ver que sempre o leitor sempre vai arrumar motivo pra reclamar, cara. Né? É o Maurício da época. Sempre, cara, sempre vai ter alguém reclamando, pode ser a melhor coisa do mundo, vai ter alguém reclamando, cara, assim. Eu mesmo lembro, quando eu li a primeira vez, eu achei ela fraquíssima mesmo, assim, porque falei, pô, cara, não tem nada a ver mesmo, pra que o cara tá levando pra mito, pra, né, pra história, lenda australiana, o que tem a ver, só põe no meio o né, um personagem pulp que aparece muito pouco. Não gostei, acabei não gostando. Agora, relendo e pesquisando, e aí vendo, eu achei do caramba, cara, achei muito legal. Porque acontece um monte de coisa, né? De fato, o Elijah Snow, ele tá assumindo o controle de tudo. Você vê, é outra pessoa. E a primeira coisa que ele faz é realmente visitar, né, a família do Ambrose Chase, né? Vai ver a esposa, vai ver a filhinha, né? Resolve a vida financeira da família, assim, muito rápido. É um barato, ele, né? Na conversa ele já fala. Ele fala com a filhinha do pai dela, é um diálogo muito legal, cara, dele falar que o pai dela era um herói sem usar capa, né? Aquilo lá é o Ellis falando, né? O Ellis, ele tem uma certa birra com o tema, né? Com a indústria, né? Ou pelo menos com, né, as duas editoras maiores, né, de super-heróis. Então, é o Ellis dando uma indiretinha, de certa forma. Aí, na sequência, você já veja o Elijah Snow, é super ágil a edição, né? Entrando, né, dentro do carro, e ele liga, né, para o Gene Wilder, e você vê que ele também, cara, ele é assim, ele é realmente dinâmico, porque ele conforta, né, ele dá uma assistência também para ele, né, que você tinha esquecido, o cara estava lá atrás, acho que é quarta edição, né, ele fala com ele, né, e pergunta da Harkin. Então você vê que é uma edição que já vai ligando os pontos, né, os pontos atrás e os pontos das próximas edições também, ao mesmo tempo que eles já estão fazendo um plano de ação pro futuro, né. Qual vai ser a próxima ação deles contra os quatro, né, eles já estão tomando uma ação contra os quatro. Quem, na verdade, começa, né? São os quatro, eles estão fazendo, né? Eles vão para aquela Ayers Rock, né? É uma rocha, uma elevação, né, rochosa no deserto australiano. Ela é bem famosa, né? Eles colocam lá um maquinário, né, uma estrutura, né, que eles vão abrir à força, fazer uma abertura à força para sonho-tempo, né, que tá em português, é sonho-tempo? É, só, na ponência é o sonho-tempo. Sonho-tempo, né, Dreamtime, né, que o Dreamtime é um nome ótimo, né, sonho-tempo é esquisitinho, assim, né, perde um pouco de sonoridade, né, mas... Eles vão abrir à força esse portal, que é um portal que eles pesquisaram usando o guia Planetary do Elijah Snow. Então você vê aí já um detalhezinho, né, que eles estão usando o guia Planetary para fazer também algumas ações, né? Os quatro estão usando o guia do Elijah Snow para também fazer algumas ações, tomar algumas iniciativas. E aí é interessante, assim, que o Elijah Snow, ele toma consciência, né, das memórias passadas dele, né, e ele lembra que ele realmente, eu escrevi, existe uma canção, porque aí entra a parte do mito, que também é muito legal se você pesquisar, porque aí o Ellis, ele fez, exatamente, sem tirar nem pôr, o que ele jogou o mito, a lenda, toda a parte realmente de mitologia, ele copiou e colou para dentro da edição, não tem mudança nenhuma, é exatamente aquilo lá que você lê. É bem diferente do sonhar, viu, Luigi? Sonho-tempo, né, dos mitos, né, australianos, dos aborígenes australianos. Esse sonho-tempo é como se fosse o mundo das ideias, assim, ó, vamos falar dessa forma, como se fosse o princípio de tudo, né? E esses anciões, assim, é como se eles fossem guardiões, né, dessa quintessência, assim, né, dessa matéria-prima que formaria o nosso mundo, assim, né, a nossa matéria aqui. Então, eles são guardiões do portão, né? Não, eles não são guardiões do portão, eles são guardiões do mundo, da matéria. Então, eles acabam sendo, assim, isso pelo menos é no mito, né? Eles acabam sendo muito poderosos, assim, mas muito poderosos. A ideia é que esse sonho-tempo, ele é acessível realmente através da canção, porque a canção é a forma de você tornar a ideia palpável, assim, né? Você pegar uma coisa conceitual e materializar ela. Então, é muito legal, né? Eu estou explicando de forma vaga, se você pesquisar, faz muito mais sentido do que eu estou falando, mas tem muito a ver. E aí eles amarram com esse conceito também do Captain Marvel, né, que é o herói espacial, né, o arquétipo do John Carter, que não é também só do John Carter, é o arquétipo do herói espacial, né? Eu até escrevi lá para vocês que o Burroughs, ele fez um outro personagem que também chama Calton alguma coisa, agora eu não lembro, vou até pesquisar para vocês, que tem mais a ver ainda do que o John Carter, né? Que era um personagem que ele realmente tinha uma pegada mais espiritual, ele ia para Vênus ao invés de ir para Marte, mas é a mesma coisa, é o herói espacial. Ele faz essa amarração também com ele, né? E pega também a parte de canção. Cara, essa edição é muito legal. Assim, a hora que você amarra tudo é bem legal de você ler e ver, assim. E é cheia de detalhe. Ainda tem uma conversa do Elijah com o Axel Braz. Ele mostra que o Axel Braz já sabia, né? Tava escondendo, que ele sabia que ele era o quarto homem, né? A Jaquita já tinha visto um guia planetário lá na base, lá no primeiro, na primeira edição. O Axel Braz, toda vez que ele aparece, né, depois da edição primeira, ele tá sempre olhando pro pôr do sol, sentado, né? E assim, são sempre cenas, assim, eu acho que gostosas, né? Assim, uma cena assim, que passa um pouco de paz, né? Porque são dois bebês do século, né, conversando, assim. Então existe, assim, uma camaradagem natural entre eles, né? E aqui com o Elijah, com as memórias desbloqueadas, esse papo rende bem bacana, porque o Axel Brass meio que tinha um acordo, assim, com a Jaquita e o baterista, né? Ele não comentar nada. Justamente tem um flashbackzinho de dois quadros que mostra nas Adirondacks, naquela cena lá que tem aquelas redomazinhas com os troféus lá daquele grupo, né? Então, tinha lá um guia planetário de 1943, né? E a Jaquita temeu que o Eli tivesse visto esse guia e a memória tivesse desbloqueado ali, né? Então, assim, é bem bacana essa conversa, assim, com o Axel Braz, né? E o Axel Braz, ele entrou no jogo, né? Também, assim, de não querer desbloquear a memória do Eli, né? Então, achei bem, bem interessante essa cena. Cara, acontece um monte de coisa nessa edição. O nome do personagem é Carson Napier. A série chama Antor de Vênus, tá? É do mesmo autor, do Burroughs, só que ela tem uma pegada um pouquinho mais espiritualizada, né? No final das contas, eles conseguem burlar o plano dos quatro, trazer temporariamente, né? Eles acordam, eles despertam esse ancião, que é essa rocha, né? Essa Ayers Rock. Ela até tem uma forma, como se o ancião estivesse dormindo encolhido, ele levanta rapidamente e ele destrói, né, aquela nave, aquele navio voador dos quatro, uma cabeçada que ele só está espreguiçando, assim, que é só uma espreguiçada que o ancião gigantesco dá, assim, um detalhezinho, assim, mas é bem legal, cara, essa edição. Acaba sendo, assim, acho que talvez a que eu mais gosto aí dessa série aí que nós lemos agora. E aí, Maurício, foi você o hater que descascou essa edição? Pô, cara, achei tão bacana essa cena aí da espreguiçada desse bichão. Eu não notei críticas nenhuma, não, viu? Já fez mais aí só em se levantar, coçar a bunda e deitar de novo, do que muita edição aí do Hickman pós comecinho de Kakua. Mas, deixando o hate de lado, essa história, eu sei, né, existe essa questão mesmo, essas mitologias que falam de música como criação do mundo, mas me lembra um pouco de Tolkien também, né, a criação do mundo da Terra-média tem a ver com música. Não li o Silmarillion, grave erro, sei, mas eu sei que tem amigos fãs de RPG e de Tolkien também que viviam lembrando e inventando melodias para as músicas e tudo mais, e lembro dessa história toda de que o mundo foi criado com música, né? E o cantar a existência, o cantar e criar seres e tudo mais como está aí, é uma coisa poética, uma coisa que é recorrente em algumas culturas e que aqui é usado de uma forma legal, né? A forma como o Eli já hackeia ali o sinal, né? Ele não publicou toda a música, toda a melodia, enfim, e aí ele hackeia ali o sinal e aí desperta o bichão só pra sacanear o Dowling. É um te peguei, otário, sabe? Bem a cara do personagem mesmo, e dá uma volta por cima, assim, um começo de um contra-ataque ali dele contra os quatro. Isso eu acho muito bacana nessa edição. É, ele hackeia mesmo, né, cara? Isso é muito legal mesmo, porque ele também, ele tá ouvindo, né, o baterista, né? Porque ele tira sarro do baterista, né? Fica brincando, né? Brincando não, é tira sarro mesmo, né? Parece que eles ficam se provocando toda hora, mas ele pegou uma ideia do baterista, né, pra isso. Ele realmente coloca lá um vírus, né, na canção que os quatro estão usando pra acessar esse portal, né. Outro detalhe também, assim, né, no trecho que começa a apresentar o Carlton Marvel, né, num recordatório, o Ellis usa mesmo, como eu falei na edição passada, o termo infraespaço, né, que é o experimento britânico nos anos 50. Acho que ele tá citando, assim, de forma indireta lá a operação lá do Dr. Gargunza lá em Miracle Man, né, novamente sendo o lance da troca dos corpos, né. Você chegou a perceber essa referência, Mauro? Um pouquinho dessa edição, que você gostou dela também? Eu gostei, ela não é das minhas favoritas, não. Ela tem alguns lances que eu acho realmente legais, o negócio do hackeamento, a cena em si do gigante levantando, ela é muito bonita, ela é muito bem desenhada. Eu gosto, assim, o Regi já falou tudo que a gente tinha para falar quanto à trama, mas eu falando, assim, do visualmente, que eu acho legal. Porra, a Jaquita de ponta cabeça, pendurada no helicóptero, atirando a arma da canção, é uma cena muito foda. Daria, assim, pô, qualquer filmaço aí. Eu imagino George Miller dirigindo isso. Ia ser um troço sensacional. Então, apesar de não ser das minhas favoritas, eu gosto bastante porque eu acho que não tem erro, cara. Planetary não tem edição ruim. Olhando agora para essa capa, né, eu fico imaginando também que o Ancião da Montanha pode ser também assim, uma versão do Mago Shazam, né, e a própria montanha seria a Pedra da Eternidade, já que a indumentária do Carlton também evoca assim, um relâmpago do Capitão Marvel da DC, né? O que você acha dessa viagem, Reginaldo? Faz teu comentário sobre essa capa da 15. Não, eu acho que sim, né? Ele realmente faz essa associação, né? Com o Shazam, né? Até porque tem um raio, né? O uniforme do Capitão Marvel é muito legal, né? Assim, é uma coisa de uma simplicidade que evoca a dinâmica, né? Do herói espacial. É um macacão que você vê que ele é espacial, né? Tem um espaço, tem a gola do capacete, né? E só que ele é assim, ele é um raio meio chamas, assim, né? E, cara, é demais, assim, né? É realmente aquilo lá que a gente fala. É uma cena só, né? É um quadrinho só que aparece esse personagem e você fica, assim, fascinado por ele, né? Porque ele é... Eu, principalmente, eu adoro esse conceito, né? Ele é o conceito do Adam Strange também, né? É o conceito realmente do... É o estranho numa terra estranha, né? Quando eles colocam esse conceito aí do infraespaço, Luigi, mas não é certo aonde ele foi, né? Para onde ele foi. Você vê que eles ficam explicando, né? Que eles acham, por exemplo, que o multiverso surgiu num sonho. Aquelas teorias que o Ellis gosta, que ele pega um princípio, né, científico e só solta, né, no quadrinho, assim. E se você quiser, se você for atrás, você acaba achando, né, o conceito de fato, né, o conceito científico de fato, né? Então, assim, tem muita... Essa edição, ela tem muita, muita coisa, né? O que você for atrás, se você for atrás da mitologia, você fica encantado, porque realmente o mito aborígene é lindo, lindo, de fato, lindo. Eu não tinha lembrado... Acredite ou não, eu não tinha lembrado do Tolkien, de fato, realmente, o Tolkien, né, ele faz a criação do mundo com uma canção, né, tinha esquecido disso, e também, né, toda essa parte aí que ele faz do Capitão Marvel é muito legal, é a parte que realmente mexe comigo, porque eu adoro esse conceito, cara, adoro o jetpack, adoro esse herói espacial, né, Flash Gordon, assim, eu acho um conceito muito legal, cara. Fora daqui, você tem até um apelido, né? Bem, bem carinhoso, né? Maria Jetpack. com orgulho, gosto. Pô, é um apelido massa, viu? E aí, Mauro, o que, é que você acha dessa capa aí da 15? Eu acho maneiríssimo o design, cara, de, né, respeitando a coisa toda australiana, os outbacks, né? Aqueles que você vê desenhadinho do canguru, das pinturas dos aborígenes, assim, é muito bonita, cara. Assim, é um esmero do Cassaday de fazer algo representando mesmo o que ele queria mostrar, assim, uma coisa bem lenda, bem aborígene. Eu acho uma capa muito bonita. E aí, Maurício? Ah, eu acho que é inescapável mesmo a comparação aí com o Capitão Marvel, né? A capa parece que ele tá gaitando mesmo, né? As linhas concêntricas ali no dorso dele, como se saindo da boca dele, né? Ele ali como um ponto de fuga mesmo, o raio no peito, o ancião, né? Ali por cima dele. E toda essa iconografia de raio mesmo aí, não tem como, né? É o próprio Tom puxando pro vermelho, ele tá todo de vermelho na capa, é Shazam demais. Mas eu vou mais pro lado mesmo do Adam Strange, né? Ele é descrito como um personagem que não se contenta com um mundo só e que vai atrás de outros mundos e é convencido que a ciência de foguetes, né, não tá ainda completamente desenvolvida, então ele tenta outras formas de viagem, o raio Zeta, né? Então, em conceito, apesar da aparência, para mim é muito mais um Adam Strange, mas não tem como você não pensar no Shazam, né? No Miracle Man aí, que foi até referenciado, como você bem lembrar. A capa é muito bonita e, porra, é impressionante como a cada edição os caras conseguiram fazer logos diferentes, né? Com identidades visuais completamente diferentes. Vivo dizendo, desde que a gente começou a gravar a Sandman, que acho muito bacana, assim, pensar que, ó, a capa te vende o gibi, né? E não tem uma capa de Planetary que não te venda. Talvez essa última seja até meio boba, né? Como eu comentei aqui, o Mauro teve uma interpretação mais abrangente. Mas, ainda assim, você se vir aquela capa, naquele momento, com aquela estética, conversa com o leitor, né? Conversou ali naquela época. Então, esse trabalho de capa de Planetary realmente é... Não sei se tem outros que cheguem perto disso aí, não, nos gibis. Sei que está ouvindo. Bom dia, Dr. Dowling. guarde bem minhas palavras. Daqui pra frente, as coisas só vão piorar. Em alguns aspectos, eu acho que essa edição 16, assim, próxima da ideia da edição 13, né? No sentido de que o Elijah, ele tá tentando, assim, cooptar, assim, um extraordinário, assim, pra seu lado, né? No caso aqui, a Anna Hart, que parece ter uma parceria com os quatro, vai ser mais controlada por Randall, né? O Elijah, ele viria, assim, pra libertar a corporação que ela herdou do pai, assim, do jugo dos quatro, né? Mas eu tô me adiantando. Mauro, comenta essa mensagem maravilhosa, assim, de uma descendente dos Hark, né, numa luta contra um invasor que queria derrubar a escola, né, da Floresta Noturna. Diz também o que é que você achou dessa proposta do Elijah junto à Anna, né? Você acha que ela aceitou os termos, assim, por querer se livrar dos quatro ou por causa do receio do Elijah contar a verdade por trás da transformação do Gene Wilder? Diz aí, o que é que você acha? Cara, essa edição é maravilhosa, ela é maravilhosa. A arte é linda, assim, a gente já falou, o Cassaday, ele capricha em Planetary inteiro, mas nessa edição em particular, as cenas da luta lá, Tigre e o Dragão, Clã das Adagas Voadoras, com a Hark e o Invasor, assim, em tons de cor diferente, andando na água, chutando o chão e abrindo buraco, ele virando aquela pirueta no ar típica desse tipo de filme, ela chutando a água e virando tipo um projétil. Cara, é sensacional, é espetacular, assim, não tem palavras para falar o quanto é bonita essa luta, né? A outra metade da edição é uma negociação entre a Hark e o Elijah, e é uma baita negociação, porque é interessante, fica o tempo todo a tensão, ele ponderando com ela, e ela sempre vê, né, o que ela fala que é a função da família dela, garantir que o sol vá nascer novamente. Ele chega num ponto que ele tá ali negociando duro com ela. Você vê, assim, a raiva dela arranhando a mesa. Ele, além de dar indireta, de falar que ela sabia de tudo, que ela mandou o detetive dela, que gostava dela, que confiava nela, para uma armadilha, sabendo que ia acontecer, se não exatamente, mas sabendo que ia acontecer algo com ele, foi talvez a cartada final. Mas tinha várias outras coisas em negociação. Ela estava do lado dos quatro porque ela achava que a função dela era garantir a sobrevivência da humanidade de qualquer jeito, mesmo tolerando o que eles faziam. E o Snoke coloca que não, que eles atualmente são a maior ameaça à função que a família dela se propôs e que o caminho dela era trabalhar com o Planetary e que ele tinha força para sobrepujar os quatro. Enquanto a primeira parte ela é um confronto de ação, a segunda parte é um confronto de negociação, mas igualmente tensa. Então, cara, baita edição mesmo. Eu não lembro se a gente chegou a falar disso mais atrás, né? Mas assim, o nome Hark, né? Ela significa superação, né? Eu acredito que o Warren Ellis tá homenageando aquele Hark Sui, né? Que é um cineasta vietnamita, que ele tem hoje 73 anos, é descendente de imigrantes chineses, né, que depois emigraram para Hong Kong, e na juventude ele foi estudar cinema na Universidade do Texas. Olhando aqui no IMDb, ele tem creditado 54 filmes, alguns estrelados por Jet Li, né, como a trilogia Era Uma Vez na China, e dois filmes consecutivos com o Van Damme, né, um foi a a Colônia de 97, que é horrível, né? Tem até aquele jogador de basquete, o Dennis Rodman, no elenco. E o outro é Golpe Fulminante, né? De 98, que tem aquele Rob Schneider, né? Aquele Jim Carrey, de quinta categoria. Mas, assim, o principal elemento da filmografia do Hark é, inegavelmente, assim, o Kung Fu, né? E outro detalhe é que o Hark também tem um passado, assim, como desenhista de quadrinhos, né? Na minha pesquisa, que não foi tão ampla, pelo menos assim em termos de produção ocidental, eu só vi capas alternativas dele para aquele Shaolin Cowboy do Geoff Darrow, né? Mas e você, Maurício? Você pira nessa narrativa dessa luta inicial? O que é que você acha dessa edição? Oh, basta dizer que eu vi alguém falando aí num review desse de Twitter que é bem Dragon Ball. É faltar muita bagagem, né? O cara não vê um tigre e um dragão, qualquer coisa, né? De filmografia chinesa, assim, é foda. E aqui o caso de novo, né? Ele tem uma narrativa visual muito boa, lembra lá de Surpreendentes X-Men dele com o Whedon? Aquela cena da Kitty vendo o Colossus ressuscitado, né? Não tem texto nenhum. Ele passa por ela, né? Ela tá intangível. Ele passa por ela e tudo, e aí só tem a Kitty com o olhar chocado, assim, botando a mão no coração. Então, assim, ah, é mérito do escritor, beleza, o cara pensou na ideia, a ideia da cena é bonita e tudo mais, mas a forma como o cara se traduz ali é tocante, sabe? É a coisa da direção mesmo. O desenhista é o diretor, é o cara da fotografia, é o cara da iluminação, é o cara que pega o roteiro e faz, joga o visual nele, né? Então, aqui é a mesma coisa. Todas as cenas, assim, como o Mauro disse, né? Você consegue entender quais são os golpes que estão sendo dados, a sequência, o que é que está sendo feito ali. E com um mínimo de bagagem que você tenha desse cinema, dessa estética, você consegue compreender o que está acontecendo. Irreconhecível, não tenho nem palavra, porque é bonito, bicho. É competente narrativamente falando, visualmente é muito bonito. A cor também, como o Mauro falou bem aí, a cor combina, conversa perfeitamente com a arte, com tudo mais. A gente não comenta tanto assim, mas a colorização de Planetary é muito boa também. É tudo encaixa aqui, e essa edição é muito... Se estavam reclamando nessa anterior, ou faltou coisa, na época nessa aqui não tem o que reclamar. Você tem a história avançando, a história mostrando um pouco pra trás ali uma origem, golpes de Kung Fu e uma negociação muito bacana. Eu não acho, o Luigi já passando aí um pouco na frente, eu não acho que ela se aliou ao Elijah aí nesse momento por medo de ter revelado a história lá. A gente vê claramente ela tem um afeto pelo Wilder, né? Eu acho que ela meio que, assim, dos males o menor, né? Ela que ia estar ali, não podia com os quatro, então se juntou a eles, no sentido de, pelo menos me mantendo vivo, eu consigo segurar a onda deles um pouco. E agora ela vê no Elijah uma forma de um contra-ataque até, né? Tipo, ó, deixa eu colar nesse cara aqui. Eu acho também, viu, Maurício, que o Elijah chega pra lembrar do mantra da família dela, né? Que é aquele que, enquanto existir um hack, sempre vai ter um amanhã, né? Ele a lembra disso. É uma coisa que a gente só pode muito supor, né? Não é uma coisa que a gente vê muito no texto, né? Mas um texto não verbal, né? Ele lembra, assim, também que ele diz pra ela, né? Em outras palavras, que, olha, eles não estão se importando com o planeta. O planeta existe enquanto foi interessante pra ele. Na hora que eles dissessem, ah, solta uma bomba nessa zona, vai soltar aí e não vai ter dia pra nascer depois, né? Então, planetário não. Planetário vai ser mais um... Se aliar ao Elijah é uma experiência, uma expectativa de um poder mais benéfico dominando esse planeta, né? Ou mantendo ele estéril, mas pelo menos vai manter um planeta existindo. E aí, Reginaldo, o que, é que você acha dessa edição da Hark? Não, cara, eu acho talvez ela, de arte, é a mais linda, né? Dessa série aí que nós estamos falando, é sem dúvida nenhuma. Ela é muito linda. É aquela edição que acho que o autor fala, o artista vai brilhar, eu vou, eu vou ajudar ele só, né? É, a edição é do artista, né? A parte do combate, ela é muito dinâmica, assim, ela é fluida. Às vezes tem algumas sequências de luta em quadrinho que você não entende o que está acontecendo, né? E essa não, essa é perfeita, cara. Essa daí você realmente tem noção de tudo. Eu acho que eu passei para vocês, eu não vi se vocês falaram já, que ela tem uma certa, né, um espelhamento, né, das duas, da sequência do passado com o presente, né? No passado é um combate, né? No presente é uma discussão. É Lau, né, o adversário dela no passado, ele chega, ele tá emoldurado no batente da porta, o Elijah Snow tá no batente da porta. ela usa o poder lá com a vela, né? Aí o Elijah Snow usa o poder dele para congelar a florzinha, né? A pétala da flor. Então tem uma rima, se você olhar, se você ficar virando as páginas, você vai ver que também tem uma narrativa rimada entre os dois tempos, né? Que também é, cara, é uma coisa assim fantástica de ver, né? Eu só acho que, assim, do que vocês estavam falando, são duas coisas. Primeiro, né? Que os Harks, eles são sempre incompreendidos pelo Ocidente, né? Sempre precisa ter alguém, como se fosse um embaixador, né? Alguém para fazer a ponte, né? Estender a mão pro Oriente e falar, não, eles não são tão maus assim, ou então, né, fazer um gesto de trazer os Hark pro lado, né, pro seu lado. Mas o que eu entendo que dela, né, que o Elijah Snow propôs para ela, primeiro lugar que foi assim, ela estava aliada aos quatro, porque realmente não dava para vencer eles, e o Elijah Snow mostrou, falou, não, é possível, eu vou vencer eles, então fica do meu lado que nós vamos vencer eles. Foi só isso que ele mostrou para ela. Aí, claro, ele usou esse argumento, ele não deixou de fazer uma ameaça velada para ela, falou para ela que era consciente, que ela tinha mandado o Gene Wilder de propósito para a missão lá no prédio, né? Que na verdade não era nenhuma missão, era uma experiência. Ela sabia que existia uma nave lá debaixo do prédio. Ele falou, isso daí era uma ameaça velada, né? Para que ele poderia revelar para o Gene Wilder isso. Ela também não é santinha assim, né? É uma pessoa, ela é pragmática, né? Todos os Harks são pragmáticos. E é uma visão, na verdade, é uma visão oriental, né? De você chegar num objetivo, né, da coisa. Você não pode nem dizer que isso é bom ou mal, a atitude. É apenas ela queria chegar e saber, né, o que ia acontecer, né? Ela usou, claro, ela tinha um envolvimento com esse Gene Wilder, né? Ela tem um carinho por ele, né? Eu até, no meu entendimento, do jeito que eu entendi, ela tem um carinho maternal por ele. Eu não sei se é outra coisa além disso, porque ela é até mais velha do que ele, né? Ela pergunta se ele tem se alimentado, essas coisas assim, mas ela usou ele de cobaia e ela não quis revelar isso para ele. Então, assim, juntou essas duas coisas. Só que, assim, o sorriso dela, né, aquele meio sorriso dela no final, mostrou que ela falou, não, vou me aliar, né, porque também os quatro são o demônio, né, meu? Eles são realmente, assim, não tem jeito, né, eles não são aliados, né, eles usavam ela. Não deixa, o que a gente também tem que levar em consideração, que ela estava envolvida lá na Cidade Zero, né, que fazia experiência com seres humanos. É um monte de coisa, assim, né, levar em consideração. No final das contas, eu acho que o saldo é positivo, porque é uma aliada poderosa, né, pro Elijah Snow, no final das contas, né, e ela também volta a encontrar, né, o final é bem bonito também, a cena é linda, né, o Gene Wilder voltando, aquela página inteira, eu acho ela maravilhosa, cara. Pô, Reginaldo, assim, né? Tu tá falando aqui dessa página do Gene Wilder, ele aparecendo, né, com o uniforme dele, também meio Shazam, né, engraçado você falar isso do espelhamento, eu tô indo e voltando olhando aqui a edição. Essa imagem do Gene Wilder, ele espelha com aquela lá do o vilão lá, tá lutando com a Hark ancestral, que leva o golpe do dragão lá, né? Aí tá espelhando. Puta, é muito foda isso. Ela derrota o cara no passado, né? Aquela antepassada Hark derrota ele com o golpe do dragão. E o Elijah Snow derrota ela, né? De certa forma. Uh-huh, né? É. Devolvendo o Gene Wilder pra ela. Cara, isso é genial. É um gesto de boa fé, né? Um gesto de boa vontade. Né, falando, ó, não vou revelar nada, tô reconciliando vocês aqui, troca você, nós vamos ser aliado, né, aquela coisa assim, política de boa vizinhança. Por isso mesmo que eles fizeram esse espelhamento, não deixa de ser um confronto, não deixa de ser, só que é um de interesses, né, assim, coisa deixou de ser, né, porrada, deixou de ser luta. O campo de batalha é outro entre eles, assim, também é do caramba, cara, assim, você pensar desse jeito, assim. Essa edição, ela é maravilhosa, cara, assim, é uma das melhores, assim, dessa meiuca aí do Planetary, né, porque nós estamos indo nos dois terços, né, da série. Só pra enfatizar, né, Reginaldo, da 15 pra 16, assim, foram 2 anos, né, bicho, pra sair, né, então assim, sim. O John Cassidy voltou inspirado mesmo, né. É, eu acho que ele teve tempo pra fazer também, né, Luiz? Teve tempo pra fazer, porque por isso daí leva tempo também, né, porque realmente, assim, essa é uma das melhores artes dele na série inteira, cara. toda a carreira, né? O que me chama mais atenção nessa capa é a mão, assim, com as unhas longas, né, do Fu Manchu, né, que é o arquétipo de onde o Warren Ellis se inspirou para criar o Hark Senior, né? Essa garra, acho que aparece rapidamente, assim, no golpe final lá da Descendente, logo no comecinho. O que você acha dessa capa, Mauro? É isso mesmo, né? A referência ao Fu Manchu, tudo. Mas ela também tem aquela referência de pôster, assim, de filme de Kung Fu, ou de filme oriental, tipo, os cinco dedos da vingança, sabe? Com escrito em chinês dentro da mão, e o rosto da Hark no fundo, que encaixa com o outro rosto que tá atrás. Cara, é linda, linda essa capa. Pra mim, ela faz essa referência com, além do Hark Fu Manchu, ela tem essa inspiração nos posters de filme de Kung Fu. Mas você acha que essa figura de fundo, você acha que é quem? Eu acho que é o pai dela, né? Eu acho que é o antepassado e ela. Será? Eu acho que é a história do passado ali no fundinho em verde e ela em destaque em vermelho, com as duas imagens meio que se sobrepondo. Aquela mulher do começo, né? Isso. E aí, Maurício, o que você acha? É quase uma capa Dave McKean, né, bicho? É bastante verdade. Efeito. O jogo de cores também, a estética geral, né, lembra um pouco. O próprio logo, né, é muito bacana, assim, tem o planetário em japonês e tem o nome ali como se fosse quase que uma legenda mesmo de um filme em japonês, né? Não arrisco dizer quem é, não. Acho que é ela aqui mesmo na frente, mas no fundo, não sei se é esse antepassado dela ou vice-versa. Mas gosto dessa capa, ainda acho muito efeito, né? Tem aí, a gente tem como se fosse um medalhão, tá, se sobrepondo também ao rosto do fundo, mas não destoa, não. É uma capa bacana. E aí, Reginaldo? Não, capa linda, cara. O Maurício falou Dave McKean agora? Falou? Sim. Foi. Ah, é isso aí, Maurício. Falou é o que eu ia falar, cara. Tava guardando o Dave McKean aqui. É Dave McKean puro, cara. Linda essa capa. Linda demais, cara. A ancestral Diana Hark dizia ao invasor corpulento, de forma calma e não por isso menos ameaçadora, que se ele vivesse além daquele dia, a China mergulharia nas trevas. Ela sabia disso e foi exatamente prevendo cenários assim o motivo pelo qual fundou sua escola. Os guerreiros da floresta noturna eram treinados para assegurar que o sol sempre nasceria. E se nem isso fosse o bastante, sempre haveria um Hark para garantir que o sol nascesse. Era por isso que naquele dia o invasor corpulento não veria o sol se pôr. Nessa edição 17, voltaremos assim uma vez mais no tempo, né? Agora para abril de 1933, né? Elaia está no interior da África em busca de Opak Re, né? Uma sociedade super avançada, cujos indícios ele teve acesso através de contrabandistas ingleses com mecanismos de vídeo incomuns para aquela época, né? Então, ele atravessa um rio e chega próximo de uma cúpula dourada, até ser atacado por uma enorme serpente, né? Ele recebe ajuda de Kevin Sack, né? O Lord de Blackstock, um análogo do Tarzan, que foi aceito dentro dessa sociedade. Assim como o Blackstock, né? É aceito também entre eles, né? Mas com uma única condição, né? Que ele não faça nenhum filho lá dentro, né? Porque o Opak Re não aceita que ocorra miscigenação do seu povo com estrangeiros, sobretudo com brancos, né? É curioso isso, porque não é a primeira vez que a gente vê em Planetário a ideia de eugenia, né, sendo propagada assim como algo que pode assegurar assim, um salto evolutivo na humanidade. É um negócio polêmico, né? Mas, como já vimos, é um tema também combatido pelo Elia em suas explorações. Maurício, mas o proibido é só uma regra, assim, para ser quebrada, assim, na história, né? Diz aí o que é que acontece. E, claro, como é esse outro conto, assim, de inspiração Marvel, né? Mas que conclui, assim, de modo, assim, mais decenalta possível, né? É, como diz a sabedoria popular, né? Água de morro acima, fogo de morro abaixo, mulher quando quer dar, ninguém se cura. E aí, meu amigo, acaba até com a sociedade, se for o caso. Mas a gente tem aqui aquilo que eu falei, né? Justamente o Elijah com esse espírito curioso de investigar, quase que o Indiana Jones aqui, nesse caso, né? Indo ali pra um Eldorado, uma sociedade utópica no meio da floresta. E fazendo essa mistura aí desse Eldorado com o mito do Tarzan mesmo. Agora eu vou chamar uma atenção aqui, o nome dele, né? É o Kevin. Kevin, não é isso? Kevin Sack, né? Que é o Lord Kevin Sack, né? Sack. É, eu vou chamar a atenção aqui, não sei se é viagem da minha cabeça. Você já que você falou de Marvel aí, Luiz. Me lembrou também o Kazar, principalmente porque os sobrenomes, né? O Sack pode ser também de saqueador, de pilhador, alguém que pilha algum lugar, né? E é o histórico até da família dele aí, BlackRock. Mas o Kazar é o Kevin Plunder. Plunder também tem essa tradução de saqueador, né? Então, não sei se foi intencional aí, se eu tô viajando na batatinha, Reginaldo, me corrija, por favor. Confesso pra você que eu também lembrei do Kazar. É o Kazar e o Wakanda, né? Sim, o Wakanda com certeza, né? Não sei a origem, se existe alguma etimologia pra isso aí. Opa, que é? Mas é uma sociedade bem fechada mesmo, né? Nossa, tão fechada que parece a cidade Autobot ali no final se transformando e fechando completamente para se proteger de um ataque. E a gente vê o Elijah aqui invadindo não, né? A princípio ele combate essa serpente aí, a serpente que ganha pernas para lutar na Terra depois, parecendo o Godzilla do Shin Godzilla. E eu acho, de novo aqui, a arte do Cassidy tá muito bonita. Os detalhes dessa serpente, dessa sociedade como um todo. Assim, a gente não vai ver muito a cidade, não tem muita tomada grande. Tem esse parlamento deles, a cidade mais angulosa, assim. Mas os rostos, as vestimentas, a própria Naika, né, que é a mulher lá que seduz o Jon Snow, ela é linda, linda, linda, linda. De novo, a colorização brilha aqui, né, nos tons de pele do povo de Opaqué, no dourado que tá em volta ali, tudo fica meio que meio sépia, assim, meio amarelado, por conta desse brilho dourado de tudo, as roupas também. Ou é um Elijah mais novo aqui, né? Apesar de que às vezes o caçador da Mad Frank Keitel ali, ele parece bem mais velho. Mas o não sei, também me lembra um pouco o Namor, sabe, Luigi? O cabelo preto, assim, o olhar meio de desafiador do Black Rock ali. Com uma coisa bem desse personagem salvador, né? Você reclama muito dessa coisa do Punho de Ferro, do Tarzan, né? Do White Savior, o cara que vem de fora, de uma sociedade culturalmente, entre aspas, aí, superior. E que vai aprender tudo do lugar e trazer um novo paradinho para aquilo. A gente vê aqui que ele é um escroto, na verdade, né? Ele não é esse cara aqui, um fantasma, né? O espírito que anda. Ou Tarzan mesmo. Ele vai para lá, ele tem aventuras, ele curte, ele não quer ficar entediado. Mas ele é um cara que tá ali para se aproveitar do lugar só. Ele não vê... Ele não é ético, né, mano? Não, ele é um canalha. Ele nem vê, né? O próprio ele Elijah... comeu até a cobra, né, Maurício? E outras coisas, né? A gente não sabe o que mais que ele comeu. A cidade se fechou por causa disso, né, meu? Falou, chega. Pois é. Vamos parar. Parou a putaria aqui. Ele fala assim, não, com mulher desse povo, não. Mas aí você não sabe quem mais que ele passou ali. Você pôs a culpa na Nayak aí, né, meu? Mas a culpa é do cara, cara. Esse Black... É Blackstoke, né? Lord Blackstoke. Blackrock. Não é Blackstoke, não é flor que se cheira, cara. Ele tem cara que não é flor que se cheira. O Ellis não alivia pra ele, assim, né? Porque... E nem quer aliviar, né? Ele é o arquétipo do Tarzan, mas não, ele não tem a índole do Tarzan. Ele é um personagem, assim, indiferente, né? Ele é um aventureiro que foi criado na selva e eu acho que até é até por causa disso que ele é desse jeito. Porque ele quer viver intensamente a aventura e o que ele conseguir... Por a mão é dele. Mas ele não vê aquele povo ali como avançar nem nada. Eles estão com um pano de fundo para as aventuras dele, né? Tanto que ele fala assim, para que, que eu vou transar com uma africana se existem as garotas inglesas? É o Elijah que eu acho que acaba colocando essa ideia na cabeça dele, né? Ele diz assim, não, um dia eu tenho que experimentar. E ele vai atrás justamente dela, da Anakia. Dá-se a merda, né? Porque ela engravida dele, nasce uma bebê, que a gente vai saber logo lá adiante, que a gente já tá telegrafado ao longo da história, né? Que é a Jaquita, que é entregue a um casal que teve uma experiência recente com um disco voador. Meio que ela não é o Kal-El, né, Reginaldo? Ela é a Matriz. Cara, é bem legal essa sacada, né? E seria muito, assim, óbvio você fazer que ela é filha do Elijah Snow, né? Assim, seria muito raso, né? Você fazer que ela é filha do cara que não é simpático e ela ter realmente, desde lá de trás, você vê, ela tem os golpes dele, né? Ela dá cotovelada, ela é super forte, né? Ela tem uma aparência, assim, ela parece mais a mãe, né? Mas ela tem alguma personalidade dele, né? Ela se entedia fácil, né? Ela gosta de aventura, ela se arrisca. O que você perguntou, Maurício, a cidade de Opakire é um ajuste do nome Opar, né? Opar acho que é a segunda ou terceira história que o Burroughs escreveu do Tarzan, que era a cidade perdida, de Opar, uma coisa assim, Tarzan e a Cidade Perdida, né? E ele não tem muito a ver com essa descrição que o Ellis fez, era uma cidade, realmente uma dessas cidades místicas, assim, sem nada desenvolvida. Eu acho que aí o desenvolvimento, vocês têm razão, ele puxou um pouquinho de Wakanda, né? Fez uma mistura, só que assim, para variar, toda Cidade Perdida tem uma princesa, uma sacerdotisa, alguma coisa assim, que só não era o nome Anayaki, chamava acho que Lara, alguma coisa assim, né, o nome da princesa dessa cidade do Tarzan. Ele puxou, né, ele pegou, fez uma adaptação, né, de algumas ideias assim, mas esse Blackstoke aí é realmente um Tarzan sem ética, para fazer ele é um bebê do século também, né, ele é mais uma das crianças do século, né, então ele tem toda, né, aquela questão, né, de ter super força, ter algumas habilidades a mais. Sutilmente também, né, o Ellis coloca isso, fala que eles nasceram no mesmo dia. Cara, eu acho, assim, muito legal algumas formas como o Ellis aborda nessa história, assim, né, o começo, aquele rio, né, que você percebe que é, assim, uma associação com o Coração das Trevas. Você pode falar que é um Indiana Jones, né, o Elijah Snow novinho, aventureiro, né, mas você pode pegar também o arquétipo que ele está fazendo é do explorador inglês, né, assim, é aquele Coronel Fawcett, o chapéuzinho, né, se você lembrar, é o personagem lá da Garagem Hermética também, sabe, que tem aquele chapéu mesmo de explorador, assim, que é o explorador mesmo inglês, né, aquele explorador que ele era todo bem vestidinho, né, no meio da selva africana, né, até que dava uma diarreia nele, ele se desmontava inteiro, né, ficava todo esfarrapado, né, e era encontrado por alguém, né. Ele fez uma história bem chutinha, que você não esperava. Quando você vai lendo, se você não pega nenhum spoiler, nada, você não espera que vai dar na origem da Jaquita, cara. E é assim, ela é muito, ela nem aparece, né, a Jaquita adulta. Ele conta isso num recordatório, duas, três linhas no final, assim. É muito interessante a forma como ele estruturou essa história, né? Assim, do tempo, bicho, da primeira leitura, assim, pra essa agora, assim, eu meio que criei, assim, tipo um fanfic, assim, dentro da minha cabeça. Eu lembrava dessa história e que o Elias salvava essa bebezinha no final, mas eu tinha apagado da memória essa linha de texto, assim, que ele a entregava pra esse casal de fazendeiro pra criar, assim. Na minha cabeça, Jaquita tinha sido realmente criada pelo Elijah, né? Eu acho que não, agora não faz o menor sentido. Talvez a Jaquita nem saiba dessa passagem dos pais biológicos dela, né? Tampouco que foi o nosso quarto homem, assim, que a deu para os pais adotivos. E aí, curiosamente, se ela nasce, vamos chutar que ali era 1934 e o Planetário número 1 começa em 99, aquela altura ela teria 65 anos de idade, né? Mas com um corpinho, assim, de 20 e poucos. O que você acha disso, Mauro? Será que a Jaquita sabe dessa conexão? conexão do Elia com a Naika, né? Faz também suas observações sobre esse conto. Não, tem esse lance mesmo dela ter dado talvez a longevidade do pai, da mãe. A gente não sabe direito como que o tempo contava dentro dessa cidade mitológica. O Regi falou da referência do nome da cidade vindo do conto do Tarzan. A gente também ainda não comentou, né, que o próprio nome Lord Blackstoke é uma referência óbvia, né, ao Greystoke, que era o Tarzan, né? O Tarzan era o Lord Greystoke. Até o filme dos anos 80, aquele Greystoke, a lenda de Tarzan, com o Christopher Lambert fazendo o Tarzan, tem o nome, né? Então, assim, é uma referência bem, bem óbvia e interessante, que ele subverte um pouco, né? Ele é o Tarzan sem ética, o Tarzan playboy, né? É o Tarzan que não tá imerso naquele mundo onde ele foi criado, da África, igual o personagem, que adota a cultura do povo no qual ele foi criado. Ele é um Tarzan que se acha um inglês no meio dos bárbaros. Ele vê aquele povo, mesmo aquele povo avançado, ele vê com certa condescendência. Então é interessante, ele subverte um pouco o que tem de heróico no Tarzan, sem perder a referência do que ele tem de exótico, né? De ser o branco com os poderes, com a selvageria daquele ambiente. Então, bem legal como o Ellis constrói isso. Essa capa do Eli, assim, emula basicamente assim, uma capa exatamente dos livros clássicos do Tarzan, né? Do Edgar Rice Burroughs, né? Se você botar no Google Imagens, é quase sempre assim, o Tarzan, assim, com uma faca lutando ou prestes a lutar com alguma fera, né? Um leão, assim, um gorila, assim, crocodilo. É sempre essa pegada, né? O que você acha dessa capa, Maurício? Ah, sim, ela é um tanto genérica, né? A gente não vai ter no gibi nenhuma luta do Eli contra nenhum leão. Mas é exatamente isso aí. A temática da coisa, né, evoca o livro Pulp, não vai ter uma coisa tão rebuscada assim, mas a temática, né, o visual ali do logo e tudo. Não sei o que é que tinha no original, aqui a gente tem só os dois tecidos ali em cima em vazios, né, não sei se tinha algum escrito ou alguma coisa ali no original, mas tem a legenda ali embaixo, né, na cidade perdida de Opaque, com essa luta aí do leão, não, sem demonstrar muita coisa, né, parece, sei lá, ele tá lutando no fundo de um circo, segurando o leão que fugiu. Chama atenção, sabe? E é curioso aqui nessa versão da Panini, na página, ela tá à direita, né? E à esquerda a gente tem a última página da edição até eu, que é um Elijah mais velho, né? Aqui a gente tá vendo ele mais visceral, corporal até, enquanto a gente acabou de vê-lo mais cerebral, né? Sem uma luta especificamente, ele dobrou uma inimiga, né? Tornou ela uma aliada. E aí já corta pra essa capa que tem ele saindo no braço com um animal, né? É bacana. Só me chamou a atenção aqui o polegar opositor do leão aí na pata dianteira esquerda dele. Parece que o leão já é quase humano, né? Ou ele tá ajoelhado, abaixado também, assim, tem uma anatomia meio diferente aí, não sei se é a ideia do caça dele, não sei se tinha um subtexto aí ou se ele só não sabia mesmo desenhar, né, gato? E aí, Mauro? Eu gosto do tom vintage dessa capa. Ela é feita mesmo para parecer livro pulp. E o livro pulp, ele tinha muito disso também. Você vê até nas capas do Conan. Às vezes tem alguma coisa que evoca a edição, mas sai fora, né? Às vezes o que está retratado na capa tinha muito mais o intuito de vender a ideia do que propriamente retratar o que acontecia na história. Então eu acho que tem toda aquela cara de Tarzan mesmo, dele lutando com a faca, com o leão, até a tipografia, o jeito como tá ali escrito o Planetary, é isso mesmo, é emulando uma edição antiga do Tarzan, eu acho que cumpre bem, é uma capa muito bonita. E aí, Reginaldo? Não, ela é realmente uma reprodução de um livro, né, da capa de um livro, acho que é um dos primeiros livros do Tarzan, ele tá exatamente nessa posição, em cima do leão, com a faca, dando o famoso mata-leão nele, né? Com o braço em torno do pescoço do leão. É exatamente essa posição. Isso daí já foi reproduzido várias e várias vezes, assim, é uma capa relativamente, assim, famosa, né, para quem realmente assim gosta de Tarzan, segue Tarzan, sabe que é uma capa antológica, né, que falam, né? O John Buscema já fez essa capa, acho que saiu aqui no Brasil, alguma antologia do Tarzan saiu com essa capa. O Cassaday pegou e só alterou, né? Ele poderia ter usado, né, o Lord Blackstoke, né? Mas eu acho interessante ele usar o Elijah Snow, que nem tá assim tão, né, Tarzan nessa história, né? Ele até tá bonzinho, né, cara? Ele é super compreensivo, né, cara? A namorada dele lá, a Nyack, né? Mereceu estar na capa, assim, né? Foi o cara da vez aí, né? Mereceu estar nessa capa aí. Deixa eu dar uma viajada aqui. Eu tava esperando que vocês iam falar alguma coisa desse bicho aqui, né? O Maurício falou que o Blackstoke lembrou ele do Kevin Plunder, né? Lá, o casar, né? Quando eu vi essa capa aqui, esse bicho aqui me lembrou o Zabu, aquele tigre dentro de sabres, né? Eu fiquei pensando, porra, como se ele estivesse matando assim, o tigre dentro de sabre de estimação do Kevin Plunder, né? Eu fiquei com isso na minha cabeça, né? É claro, isso aqui é um leão mesmo, né? Mas assim, como os dentes estão bem salientes, assim, eu fiquei pensando, cara, será que são tigre dentro de sabres, né? Não sei, né? É Zabu o nome, Maurício? Zabu mesmo, aí. Não me fala dele não, que acabou de sair o boneco dele, mas pra montar o Zabu, você tem que comprar 6 bonecos e ir montando as partes. Eu não tenho dinheiro pra isso, não. Reginaldo, tá aí? Pô, tô sim. Toma tava abismado com a sua ideia do Cassaday fazer o Khazar matar o Zabu, cara, na capa. Cara, não tá aparecendo. Você não tá vendo, não? Não tá aparecendo, não, bicho? O Cassaday tava possuído, cara. O que que é? Caralho, bicho. Mas olha as imagens É muita maldade, cara. O Zabu, é isso, velho. Não dá. O Khazar, cara. É o super-homem bicando o cripto. Não dá, não. É, cara. O Zabu foi a mãe do Khazar, cara, né? Não pode matar, cara. Cara, eu acho que o Warren é bem capaz dessa subversão aí. É muito pecado, Luiz. Muito errado. 1000 anos atrás, o Pac Ré estava 1000 anos à frente do resto do mundo, construída com base em princípios científicos que ninguém mais imaginaria. E mesmo hoje, eles ainda pensam, ainda aprimoram a cidade e a sociedade. Clube do Canhão. A última vez que vimos John Stone, né, o agente da Storm, foi na edição 11, né? E ele e o Elijah tinham se encontrado lá no Cazaquistão, né? Aquele o Bar Saideira, né? Naquela ocasião, o John soltou que tinha conhecido há alguns meses alguém de posse de um guia planetário de 1931. Isso acabava quebrando os bloqueios de memória que o Randall Dolan tinha implantado nele, né? É bem interessante voltar a essa edição 11, depois que você lê esse volume 3 de Planetário, justamente pelos frames, né? Pelos flashes das lembranças voltando para o Elijah. E algumas delas a gente acabou vendo justamente nesse volume 3. Aqui na 18, vemos um rápido encontro dos dois novamente, com o Elijah já com a memória recuperada e como o John, antes disso, vinha trabalhando para Anna Hark, né? E como vimos na 16, a própria Anna sendo cooptada a trabalhar em prol da Fundação Planetária. Dá para dizer que o John virou também um ativo para a Elijah, né? Então, quando o Elijah encontra com ele, já vem com um papo assim meio empata fora, né? Dizendo para a paquera lá do John, no banco de praça, que é do Centro de Controle de Doenças, né? E que aquele homem flertando vivia transmitindo doenças para a mulherada, né? Bom, a moça vai embora assustada, né? E aí quando os dois começam a discutir sobre negócios, o John passa a dica sobre um objeto que estava há 150 anos em órbita, né? E cairia na Terra num determinado dia e num determinado local. Isso interessava o Elijah porque os quatro também tinham interesse. Aí, se a edição 15 lá do Sonho Tempo era o Elaia botando pau na mesa, né? De novo, essa 18, ele bota o Planetário para jogo, né? Para derrubar os quatro. Mas, Reginaldo, deixa eu te perguntar, sem adiantar demais o que está pela frente. Na tua opinião, o que é que muda na estratégia do Elaia e que pode vir a ser o segredo do sucesso nesse embate com o Randall, né? Aproveita e fala também sobre o que espera por eles, né, nas coordenadas que o John deu. O que eu acho que muda é que agora ele tem informação, né? Ele tem informação, ele tem aliados, né? O John Stone fala, inclusive, para ele não ir sozinho. Ele tem informação. Você vê ele fazendo um planejamento antes com o baterista, né? Que o baterista é sempre o cara tático, né? O cara que estuda, né? Faz a pesquisa, faz o planejamento. Ele não é um cara de campo. Pode ver que toda vez que ele está em campo, ele se atrapalha. E agora ele tem aliados, né? A missão, ela tem um forte aliado, né? Então, ela dá muito certo. E eu acho que eles fizeram um negócio assim meio... Não aparece isso na história, mas o que deu errado na outra... Na primeira missão que você vê lá no ponto zero, é que eles realmente venceram a Suskin lá e o Leto. Né? Só que a hora que chegou o Dolin, acabou tudo, né? Agora eles enfrentaram só o Letter, né? Eles realmente sabiam que o Letter tá meio que escanteado, né? Dos quatro. O Letter, ele tá meio deixado de lado, né? Dos outros. A gente ainda não entende muito, não sabe muito por que ele tá deixado de lado, mas era uma forma de pegar um por vez e seria o primeiro a pegar seria o Letter. Eu entendo desse jeito, assim. Sim, né? Eles estão sendo muito mais prudentes, muito mais estratégicos. E agora eles têm, né? Você vê, eu tô querendo me conter um pouco, mas a ação deles é toda planejada, né? É o helicóptero que é operado à distância, com explosivo, aí depois a Jaquita, o elemento de ação rápida, né? Que ela tá com aquele aparelho, né? Da Harktech, acho que é esse o nome, que ela injeta alguma coisa na nuca, né? Do Letter, né? Então você já vê né, a aliança da Hark com o Planetary dando frutos, aí eles neutralizam o Letter, né? E ainda o Elijah Snow vai dar uma bicuda, né? Dar um tiro de meta na cabeça dele, porque o Snow deve ter uma raiva contida dele, assim, né? Muito grande, né? E o Letter realmente ele não é flor que se cheira, assim, é um cara realmente que deve ter feito muita coisa errada, né? Então ele é o primeiro a cair, né? E de fato ele foi o primeiro a cair, foi o primeiro dos quatro a ser derrotado aí, pelo menos até agora que a gente tá vendo, né? A hora que termina, que eles vencem o Letter, assim, é automático, né? Eles se voltam para de fato, né? O que o Letter tava esperando, que era esse objeto que tava vindo do espaço, eles também vão investigar, né, que essa é a função, né, afinal das contas, essa é a função do Planetary, né, eles são investigadores do impossível, né, eles vão atrás das coisas estranhas do mundo, né, e esse objeto é, não sei como chamar, né, não sei como chamar, como que se chamaria aquilo? Uma cápsula, né? É isso, é uma cápsula, exatamente, que tá voltando, né, que ela tava em órbita da Terra, ela volta pro mesmo lugar de onde ela foi lançada, e aí a Jaquita abre e vê, né, que são três pessoas, né, três esqueletos, que são as três pessoas que foram lançadas 150 anos atrás, né, pro espaço, e a história toda, ela é uma referência ao livro da Terra-Lua do Júlio Verne, que assim, é muito legal, porque até o nome, né, o Clube do Canhão, em inglês ele, The Gun Club, né, e é até o nome Clube do Canhão, na tradução nossa, não faz tanta associação ao que o Júlio Verne queria espezinhar com os Estados Unidos. Ele queria, né, ele queria falar que os Estados Unidos era realmente assim, apaixonado por arma, né, gostava de arma, que até tinha o Clube da Bala mesmo, assim, né? E a cápsula realmente parecia uma bala e podia ser lançada, ela foi lançada como se fosse uma bala mesmo. Ela foi lançada da Terra como se fosse uma bala. Você vê isso mais claramente aquele filme do Méliès, que é aquela imagem icônica, né, da Lua branca e preta, que a bala acerta o olho da Lua, e é uma bala mesmo, né? Então você vê assim que é irônico, né, isso, assim, a brincadeira, né, da bala, mas na verdade era uma cápsula com três malucos lá dentro, que a Jaquita fala mesmo, que eles iriam morrer, né, já no lançamento, né, imagina pela velocidade do lançamento, eles já iam morrer, e no espaço também, muito provável, não. É óbvio que eles iriam morrer, então não tinha jeito. Todas as possibilidades é que eles iriam morrer, né? O que é muito legal é que no final as imagens, né, também em sépia, assim, dessa construção e do lançamento, tudo, é muito bonito, né, assim, essa reconstrução que o Cassaday faz, né? Você vê que, assim, tudo que o Cassaday faz na série, cara, é muito inspirado. Acho que é duas páginas no máximo que ele faz isso, mas é muito bonito. E aquele detalhezinho, né, da assinatura do Júlio Verne no livro, né, de presença, assim, são detalhezinhos, assim. Essa história aqui, ela não é das minhas favoritas, assim. Ela dá uma sequência, ela dá um andamento pra série. E no meio disso tem um mistériozinho, assim. O mistério da cápsula é só pra realmente servir, né? Vamos lá, é o MacGuffin pro Letter aparecer. É só isso. Sobre a nova estratégia do Elia, eu também fico pensando, assim, que o erro dele foi ter começado na tentativa anterior pela Kinsus Candy, né, que é a mulher invisível desse mundo. É que você percebe que o Randall, que é o Reed, né, reage rapidamente, né, e se nota também que o William Leather, né, como o próprio John Stone diz, você falou também, tem estado isolado dos quatro. Eu acho que dessa vez ele vai dar certo, porque o Elia descobre que também precisa comer pelas beiradas, né? Mas isso a gente segue discutindo à medida que essa caçada for se desenvolvendo. Sobre o Clube do Canhão, né, o Gun Club, né, detalhe que a primeira edição desse livro lá do Júlio Verne, ele sai em 1865, né? E como você falou, toda a premissa tá ali resumida, né? Mas assim, é bem legal também você pesquisar e assim você vê que o líder desses três astronautas, né, entre aspas, ele era francês e chamava-se Michel Ardan, né, e aí o detalhe é que eles só tinham no livro, né, provisões para 2 meses, né, aí o final do livro ficava em aberto, né, assim, o leitor saber o que tinha acontecido, né, com eles, então é como se o Ellis estivesse escrevendo o final que o Júlio Verne não tinha escrito em Da Terra à Lua. Ainda que ele tenha depois, né, o Júlio Verne, voltado para escrever mais de 2 livros, ambientados nesse background, né, que era A Volta da Lua, de 1869, e Fora dos Eixos, de 1889. E aí só mais umas curiosidades, né? Agora correlacionando assim, a ficção, né, com a realidade, assim, no que diz assim, respeito à exploração do espaço pelo homem, né? O Verne foi quase certeiro, bicho, assim, em relação a um módulo assim, com 3 astronautas, né? Assim, o local do disparo da cápsula no livro foi em Tampa, né, nos Estados Unidos, que fica a apenas 30 quilômetros de onde realmente partiu a Apollo 11, né? Cerca de um século depois. E para fechar, olha só essa, né? O nome Michel Ardan evoca assim, o Michael de Michael Collins, né? E o sobrenome Ardan lembra um pouco assim, o do astronauta Edwin Aldrin, né? Eu achei isso demais, né? Mas e aí, Maurício, você gosta dessa edição assim, do Clube do Canhão? Seus comentários sobre essa edição 18? Esse volume agora eu li, não estava achando o meu volume nacional, então eu acabei lendo em scan mesmo, e fiquei com esse nome forte mesmo que o Reginaldo falou, né? O Gun Club, porque a arma, né? Nesse caso aí, a arma que projeta essa cápsula, esse pod aí pro espaço. E é muito, muito, muito, muito mesmo a cara desses filmes mais antigos. Eu lembrei logo. Olha a referência, hein? Lembrei do clipe do Paralama do Sucesso, que tem essa imagem da Lua com a bala na testa. Acho muito bacana quando o Ellis faz essas amarrações. Não tinha, confesso, essa referência toda. Em relação ao Júlio Verne, claro, a gente vê lá o nome no final e há toda essa evocação da temática das obras dele. Mas é uma edição bacana porque você tem do lado esse planetário tático, né? Usando a cabeça aí para combater os quatro. E ao mesmo tempo você tem um mistério de fundo, né? Quase que um episódio procedural aí do Planetary, né? A história anda um pouco, a gente tem um momento massa velho, um momento do ataque ali, e você tem também uma história de fundo muito, muito bacana, né? Um mistério que eles vão resolver ali ao final. Essa estrutura não diria tanto episódica assim, mas tanto procedural. É massa, é uma dessas coisas que a gente faz ver que cada historiazinha, cada edição ali, dá pra render muito mais coisa, né? Se fosse uma série, teria várias temporadas. Fiquei pensando muito nesse aspecto em relação a essa edição aí. Gosto muito, acho que é uma... Depois de várias preparações aí, né? A gente tem pelo menos 4 edições aí nesse gibi, nesse volume. De preparação, ou de olhar para trás, de desenvolver a história pro lado. E fui preparativo e aqui a gente já começa a ver nessa última história um contra-ataque do Planetário. E isso é muito legal. Fecha muito bem o volume. E como eu falei até, né? Comentando com o Luigi, ele perguntou se eu tinha lido agora. E isso eu tinha lido no fim de semana que a gente ia gravar. A gente acabou não conseguindo gravar naquele dia. Porque eu li a 2 e já engatei a 3. E essa eu já tive vontade de engatar o último volume também, mas aí eu segurei a onda pra ler mais perto na gravação, justamente pra ter esse momento mais de discussão aqui. Mas é uma ótima edição, acho que fecha bem o volume e deixa você empolgado pra ler o próximo. E aí, Mauro, os comentários? Eu gosto como essa edição ela é organizada igual aqueles filmes de assalto ou de investigação, sabe? Tá tudo passo a passo coordenado para pegar o Leather. Então eles atraem ele, eles levam ele até o helicóptero, aí tá lá a imagem do Batera lá dentro e explode com o helicóptero recheado de explosivo, já tá pronta a jaqueta para anular ele com aquela injeção da Hark, muito legalzinho assim como é feito o plano, e você vê que agora sim eles estão preparados, eles estão motivados, eles não subestimam o pessoal dos 4, eles têm realmente um plano para anulá-los e derrubá-los um a um. Eu acho barato essa capa assim, né, porque se o Cassid ele vinha usando assim capas de livros assim como modelos, eu acho que essa aqui lembra muito aquelas gravuras internas que de vez em quando você topava naqueles livros da era vitoriana. Eu lembro que 20 mil léguas submarinas, né, do mesmo Júlio Verne, é quase um livro ilustrado, né, com aquelas artes de passagens, assim, da prosa, né. E aqui o Ellis, ele até faz uma brincadeira, né, com os créditos do nome dele, né, que tá escrito como W.G. Ellis, né, que seria o nome completo dele, é Warren Jeter Ellis, né, e tá escrito abreviado, lembra H.G. Wells, né? Eu acho demais isso. O que você acha, Reginaldo? Você curta essa última capa desse volume? Cara, eu acho bacana, né? Eu acho legal, sim. Eu acho interessante, né? Que você vê que eles são, vamos lá, cientistas, né? São caras que estão nessa corrida espacial, mas eu acho que tem pelo menos 3 deles armados, né? Com um rifle, né? Um tá com um revólver na cintura. O Ellis não deixa de abordar também essa questão do armamento, né, que o americano ele é fascinado por arma, cara, né, você abre alguns bancos nos Estados Unidos, você abre uma conta e você ganha uma arma, né, assim. Então, assim, parte do livro do Júlio Verne tinha essa crítica velada, né, assim, que tá aqui na capa da edição. Eu acho interessante eles resgatarem isso de uma forma ou outra, não é tão exposto, mas tá aqui, né. E aí, Maurício? Ah, cara, gosto, acho legal assim, a ideia do rabisco, né? Quase que fosse uma gravura mesmo para um livro. De novo, pela simplicidade aí no logo do Planetário dessa vez, quase que como digitado, batido assim na máquina de escrever mesmo. O próprio símbolo da Wildstorm contrasta, né? Essa lua aí, o roxo, em relação ao efeito do queimado. Tem a lua, né, bicho? Eu não tinha percebido, não. Pois é. Exatamente, tem a lua aqui em cima. Boa. É uma baita sacada isso aí, é bonito, né? E, sei lá, e distoa mesmo, né? Do resto dos gibis da banca da época. Então, o senhor, essa tesoura é essa aqui. Eu gostei dessa sacada aí. E aí, mano? Eu gosto dos cuidados com essa capa. Ela é feita mesmo para emular uma gravura antiga. Os cantos da página, né, estão todos amarelados, como se fosse, né, tivesse guardado há muito tempo. Os capacetes, né, os caras com rifle, com aquele capacete antigão, aberto, tudo bem artesanal, aquelas fotos mesmo em sépia ou gravuras, ela é bem interessante, ela remonta a sensação que quer ser passada em relação à tentativa dos caras, né, de chegarem no espaço atirados de um canhão. Acho que desta vez você tem uma chance muito promissora contra os quatro, mas não vá fazer isso sozinho. Nem entende, Elijah. Aceite ajuda. Tem todo um planeta do seu lado. Fim do livro 3.